Krishna tá legal. Desinformação fora do normal. Sem conteúdo e nada rentável. É um eba cash nos lamentável. Vai começar. E aí, lamentáveis, estamos aqui mais uma vez, podcast aqui do Noeba, reunindo aqui aqueles que sobraram depois do estalo do Thanos. Ficou só eu, o Sufista Iluminado, o nosso querido Alencarino, o jovem de litrão que canta nas madrugadas, raça negra, Orgo Revessador. O Noob Master continua sendo um babaca. O Lucas, lá do Rota de Fuga. E é só você fazer assim que eu volto. Porra, boa, boa. Essa foi boa. Falando do sertanejo, né? Já engatou. Sim. Temos aqui também o nosso Pato Hal, que não é o Howard, o Pato, mas é mestre do Quack Fu. Pato! Capitão Bolsonaro, à sua esquerda. Porra. Que merda. Não, vou dizer que foi bom, hein? Foi bom, foi bom. Pois é, galera, aí que a gente se reuniu aqui pra tentar, pra poder primeiro trabalhar esse trauma gostoso, né? Que foi juntos a perda e da metade. Juntos e a perda aqui da metade do nosso elenco que tava aqui no podcast de Guerra Infinita. O Pato, né? O Pato tinha ido no estalo, ele voltou agora, depois de bom tempo, né? Enfim, eu reuni só os caras aqui. Sim, tava o Lucas lá dentro da máquina aí, o rato salvou ele. Formiga desse grupo. Eu tava gravando um Wakecast e de repente fiquei sozinho na chamada. Voltou, ele tava lá na Joia da Alma, aí saiu do Wakecast e voltou pro Noeva. Pois é. Tô iniciando aí, galera, tô voltando aqui. Olha aí sim, hein? 5 anos mais novo. Né? Ele foi pra Record, né? O Pato foi pra Record, né? Aí depois agora tá voltando aí pra Globo. Ou o contrário, né? Que é pior, né? Se você parar pra pensar. Se duvidar essa, né? Não, e eu era 5 anos mais velho que a Maísa, agora eu tenho a mesma idade dela. Né? Caralho, olha aí, ó. Tem muita gente que vai ficar feliz, hein? Mas o segredo, cara, é namorar com a Larissa Manoela, que ela tirava pra Disney de graça. Essa daí, ó. Ai, essa daí, que medo. Tinha muita gente que ia ficar feliz, hein? Que deu essa instalada. Inclusive, tinha até medo de fazer essa piada aí, mas agora pode, né? Então... Mundo ficou 5 anos mais novo. Ainda continua pior, né? Não. Ruim, né? Eu espero que a Larissa não tenha ido no estalo, porque senão estaremos fudidos. Quando voltar, ela volta junto, né? Volta junto, mas ela volta com a mesma idade ali. A mesma idade e o triplo de testa. Aí frustra os planos de certas. Mas bora pro podcast. Antes do processo, sim, vamos, que o processo não some no estalo. Isso é área de comentários ainda, cara. Pois é, quando o cara tem um processo assim, ele vai no estalo, volta 5 anos, prescreve, será? Depois que ele volta? O cara tá devendo o SPC Serasa. Aí ele sumiu lá no estalo, né? Sumiu no estalo. Não, então voltou some. Depois SPC de 5 anos. Anos ele volta. É arquivado. Já pode começar a comprar de novo, né? Pato, dívida que é um advogado aqui. É, o Pato que é advogado. Manda ver. Que é o nosso demolidor. Pato é uma mistura de demolidor. Uma fusão do demolidor com o Howard, o Pato. Vai lá. Diz aí. Não, o... Dívida financeira é 5 anos que prescreve. Tanto é que, sei lá, tributo, 5 anos. A não ser se você cometeu um... Aí já é outra seara, né? Não é dinheiro, mas sei lá, você cometeu um crime que é 10 anos de pena. Se já abriu o processo, é conta da abertura do processo. Tem essas coisas assim. Ou seja, não ia escapulir não, né? O cara voltou... Você tinha... No Serasa não é escapulice. Ah, beleza. No Serasa é 5 então, anos. Vamos lá, começando com... talvez esse tenha sido o plano do Ciro Gomes. Olha aí, ó. É o Ciro Gomes com a manopla. Já sei a capa do cast, né? Do anterior foi... Aí seu Ciro Gomes sumindo, né? Pois é, então assim, começa o filme lá, né? queria que vocês falassem assim, um pouquinho de o que, é que vocês acharam do começo do filme. É, começa já com o Tony Stark. A primeira cena já abre com o Gavião Arqueiro ensinando lá a filha a atirar lá no alvo, né? Atirar flechas no alvo. E essa cena eu gostei particularmente, achei muito, muito legal pra ser a cena de abertura. Porque... Para com isso, cara! Tô louco. Tchau, tchau. Aí. Minha mãe aqui perturbando. Vai embora. Ô, tá querendo. Vai. A mãe do Lucas é nossa capitã mãe, Marvel. Tá aí, ó. Vai embora, mãe. Tá aí a folha descer. Capitã Marvel, calma. Vai resgatar ali o Tony Stark ali, por favor. Vai embora, mãe. Por favor. Merda, deixa eu falar com os meus amigos, porra. É. Traz tudo que sou eu que paga as contas aqui em casa. Eu não podia fazer isso. Então, começa já na abertura, já começa com o Gavião Arqueiro lá treinando lá a filha dele, né? Naquele velho. Na fazenda. Tarde, né? Na fazendinha dele. O detalhe da tornozeleira dele é muito legal. Sim. Vocês pegaram o detalhe lá que ele tá com a tornozeleira, ele não pode sair do raio, né? Da fazenda, né? É igual o Homem-Formiga mesmo. Ainda tá com o negócio de. Do Guerra. Só que o Homem-Formiga. No Guerra Civil ele tava lá com o coisa, né? A tornozeleira no pé, né? Ah, mas olha que sacanagem, né? O Homem-Formiga, o perímetro dele é uma casa em São Francisco. Ele tem uma fazenda toda pra passear, sabe? Sim. Né? Mas se ele tem prisão, é meritocracia. Prisão domiciliar do Lula. Prisão domiciliar do Lula. Ele imagina o Lula andando lá dentro da PF, né? Ele vai lá falar com os caras, sai da cela, né? Aí ele tá lá ensinando, hashtag. Então o Gavião Arqueiro tá lá ensinando lá, a piveta dele, pá. Aí de repente ele olha pro lado, quando ele olha pro outro, não tem mais ninguém, sumiu, foi todo mundo. Não dá pra desgrudar os olhos da criança, né, mulher? Não dá, é isso. Ó, ser um pai relapso é muito complicado, entende? Exatamente, já deu pra perceber no filme do Us, o pai foi deixar a menina entrou lá no parque, a gêmea pegou ela. Pegou ela. Eu não vi esse filme, obrigado pelo spoiler. Aquele outro filme. Brincadeira, eu não ligo pra spoiler, vai se ferrar, Guilherme Briggs. Olha aí, tem o Esqueceram de Mim também, que é justamente isso, né? É. Joga criança, referência de Como velho. É o nome do cara do Get Out, que o diretor é o. Jordan Peele. Jordan Peele copiando Esqueceram de Mim no filme antes. Aí. Sim, tem sempre, né, cara? Eu falo mais, Us é o Esqueceram de Mim negro. Oh. Olha aí, em todos os sentidos, né? Que é... em todos os sentidos possíveis, né? Inimaginável. Aí toca a música do Michael Jackson, eles não ligam pra gente. Eles estão lindos pra gente, mas... Então, ele olha pro lado... Como eu tava falando aqui, ser um pai relapso é muito, muito frustrante. Você olha pra um lado esperando que sua família suma, né? E ela nunca suma, ela sempre tá ali. E o Gavião Arqueiro teve essa oportunidade aí, né? E não aproveitou. Foi matar a gente. É, olha eu aqui. Tô tendo minha mãe perturbando gravação. Se ela sumisse no estalo. Aí, virou... Mais podcast. Mas é uma motivação melhor que a do Batman, né? Sim, não, com certeza. Esse fato... pra poder trazer, essa desculpa, né, pra ter poder trazer o Gavião de volta, era o que todo mundo esperava, né, ninguém Sim, tava achando como é que o Gavião vai voltar, nossa, como será que o Gavião Arqueiro vai participar e outra coisa, meio óbvio já, desde sempre, desde que saiu Guerra Infinita, você já sabia que ia voltar de alguma forma. E a gente percebe que eles dividiram nos dois filmes o tempo de tela, assim, né. No primeiro filme, o Thor tem um destaque muito grande e o Capitão América tem um destaque pequeno. Aí nesse é invertido. É verdade. E todo mundo que aparece no primeiro praticamente é instalado e some. Aí quem não aparece no Guerra Infinita aparece nesse. Então. É muito bem medido, cara. Eu acho só o Tony Stark, que é protagonista igual. Isso. E o Rocket 2. O Rocket também é muito, muito foda. A parte do... Cara, o melhor personagem pra mim é Rocket. Também. Né? Nesse, pelo menos, em Ultimato, é Rocket, Thor e Hulk, cara. Assim, os três que... Não. Cara, não. São o Hulk pra mim, players, cara. O Hulk foi tão maneiro. Foi tão maneiro ver o professor Hulk, eu gostei do velho. Hulk. Cara, eu gostei do Hulk porque ele quebra uma expectativa de você... Ah, o Hulk vai ter um... Aí não teve, não. Ele só simplesmente... Se consertar. É o Hulk do... Me desculpa por ser homem. Não, mas aí... Isso aqui tá, cara. O Hulk, ele é um fofo, cara. Ele é um fofo. Ele é um. é anti-masculinidade tóxica. Sim. Né? Tem essas piadas aí. Mas, porra, o cara é gente boa. Ele chega lá pra falar com o Thor, ele fala, Thor, tira a mão de mim. Sim. Tipo, sabe assim, diz, caralho, ele vai dar um murro no Thor. Não, ele não dá, ele simplesmente só. Aí ele toca no Thor. Ele fala, cara, você me ajudou, a gente é amigo. Sim. Porra, você é tão maneiro. Caralho. Ei, puta, eu. Não, ele passando lá. Ele passando lá, o pobre do Scott Lang lá perde o taco dele lá. O taco, e ele pega. É exatamente isso que eu ia falar. O taco dele do cara, e o Hulk, apesar bicho, melhor personagem, cara. O Hulk, legal. Apesar de ter o cérebro agora desenvolvido entre a força e o cérebro, você consegue perceber que ele ainda tem aquele lado meio tipo. É, porque quando ele era só força, a cabeça dele não pensava direito e ele acabava se cedendo em alguns momentos. Só que agora ele. Pro Thor, né? Exatamente. E agora ele tem essa parte do cérebro, só que ele continua com uma parte mais excessiva, só que vai pro lado da fofura. Então é muito difícil ele entrar no modo full puto, e ele acaba sendo mais meloso. Então, tipo, a parte do cérebro, entre aspas, burra que vai, é pro lado mais meigo do personagem. Eu achei isso do caralho. Putz, aí o Thor é, tipo, a quebra de expectativa do Thor é, porra, a depressão que o Thor tá sentindo e todo o arco dele que ele tem nesse filme é pouco, o tempo de tela que ele tem, como até o 4 é menor. E pode parecer piada, mas não é. Isso, o arco que ele tem é muito preciso. Da mãe dele? Caralho. Isso, cara, aquela conversa que ele tem com a mãe dele é simplesmente fantástica. Mas a gente tá se um pouquinho. Eu acho que já no plano do Thor, já no final do Thor mesmo, é um diálogo que eles colocam pro Thor, mas que eu acho que é pro público, né? Sim. Que o Thor fala, cara, cansei de tentar ser o que as pessoas esperam de mim, eu vou ser o que eu quero ser. Sim, e é o público. É o personagem. Mas eu senti que é o filme falando pro público. Que o público sempre esperou o negócio do Thor. É, que o Thor fosse o, sei lá, o mítico das músicas de heavy metal, do deus nórdico, o massa velho do caralho. E nunca foi isso. Sim. E acho que o filme tá falando, ó. A gente não tá aqui pra agradar o público, vamos agradar o personagem, sabe? E outra coisa, eles melhoraram o Thor 2, depois esse filme melhorou o Thor 2 de um jeito muito... Caralho, mas o Thor 2 já era bom, gente, tinha o Doctor Who. Não, sai daqui. Não, cala a boca. Não, me perdoa. Tinha o Christopher Eccleston, o filme Christopher é bom. Christopher Eccleston, lamentável nesse filme, eu acho triste, viu? Eu tô zoando o Lucas. Mas vamos voltar pro início. Eu também tô, gente. Tá tudo uma merda. Aí, ó. Aí, vamos voltar um pouquinho pro início, onde a gente depara lá com os heróis, né? Aliás, depois não, que mas... some a família do Guardião. Surfista. Eu quero chamar de Guardião esse fila da puta. É o Gavião Arqueiro. Surfista. E aí ele... Fala, Bo. Só pra falar um negócio ainda da cena do Gavião, que além disso, é um negócio meio... muita gente já ouviu, mas só pra complementar, da questão da personagem, né? Da filha dele. Porque eu vendo esse filme no início, eu peguei e fiquei, caralho, isso aqui é uma... não é nem uma gancho, é como... É uma... Como é o nome? É uma... Ai, caralho. Referência? Não é referência. É cena sequência, como é? Cena sequencial. É tipo quadro. Quadro sequência. De quadrinho, tipo. Mas eu fiquei vendo, caralho, isso aqui é ensinamento do Clint pra menina lá, Kate Bishop, no quadrinho do Matt Fraction com o David Aja, do Gavião, que saiu uns aninhos atrás. Que ganhou até... Foi Eisner que ganhou. Que é basicamente o papel disso. É o Gavião, eu acho mil vezes melhor a Gavião Arqueira do que o Gavião. Só que no quadrinho ela não é filha, é amiga, né? Do Clint. O Clint também, igual no filme, tá todo fudidão. Tá, tipo, tá vivendo... Só não tá vivendo num hotel com cachorro. Mas, tipo, tá meio lascado das pernas. Tem band-aid na cara? Tem band-aid, né? É o que foi muito tempo a foto do Clint no Twitter. E virou um brasileiro, basicamente. Desempregado na merda. Desempregado na merda. E eu fiquei muito lembrando disso. Eu fiquei muito lembrando disso, porque um tempo depois, se não me engano, a Kate Bishop ela entrou em grupo de super-herói. E eu fiquei. E essa cena, ela apela. Eu acho engraçada essa cena, assim, acho legal ela que ela apela pra um trauma, assim, que fica pro personagem durante o filme inteiro, né? Sim. Que é a questão da. Obviamente, a vida da família dele, né? E a cena em que ele olha, assim, cara, é muito foda, porque a câmera é câmera na mão, saca? E é meio tremendo. Temida, assim. Exatamente. É pra ser confuso mesmo, é pra dar uma sensação do que o personagem tá passando ali naquele momento. Né? Eu vi o diretor. A confusão dele, né? Desnorteado, né? Eu vi os diretores falando. Que segue de exatamente. Eu vi os diretores falando que eles usaram muito ângulos de câmera que eles testaram no Arrested Development pra colocar nos Vingadores. Tipo, quando tem cena no Guerra Infinita, do Rocket frescando com o Star-Lord. E não tem um corte de câmera, tipo, o ângulo tá no Rocket e corta direto pra expressão do Peter Quill. Não é, tipo, ele pega a câmera e move pra cara do Peter Quill pra deixar mais espontâneo, tipo. É basicamente isso, assim, muita coisa do Endgame, cara. Que tem um plano aberto e, tipo, personagem lascado, tipo o Gavião procurando a filha dele naquele ambiente todo aberto e, tipo, caralho, ele perdido assim, naquela fazenda enorme, e um puta plano aberto assim, dele tentando achar em nada e começando a gritar. E caralho, velho, é muito foda. E dá uma sensação, eu não sei se pra vocês, assim, é porque assim, né, pai de família, né, aí acaba. Que delícia, cara, suco de laranja. Pouco, né? Aí, eu louco. Aí, tipo, quando ele que some assim, que ele vai e olha pra um lado e olha pro outro, e, cara, deve ter batido assim, porque a cena corta bem no momento certo. Né, claro, obviamente. Sim. Deve ter batido um desespero assim de caralho, o que tá acontecendo? Que porra que tá acontecendo aqui? Tipo, quem quando... fez isso, saca? Levaram minha família aqui, sei lá, abriram um buraco no chão e levaram algum. Quem é o inimigo, saca? Quem é o inimigo que tá? O inimigo é Jesus, cara. Um bilhão Jesus de apareceu e começou ter... o arrebatamento. Como é que é? É quando... o arrebatamento é. Quando você vai criança pra praia, aí tá a barraca que tá seus pais, você entra na água, a água te arrasta mais pro lado, você sai da água. Ué, cadê meus pais? Sim, é pronto. Seria uma sensação dessas, assim, daquela confusão de porra, cara, que diabos tá acontecendo? E pra ele, como um personagem que tem muitos inimigos, né? Muita que tem uma vida ali de espionagem, aquela coisa toda, e com os Vingadores também, né, cara? Deve ter passado, assim, uma coisa maluca na cabeça. Acho muito legal. E como os atores são, assim, de razoável pra bons, e alguns são ótimos, né? Ótimos atores, né? Além do filme, as interpretações são realmente excelentes, assim, são críveis, sabe? Fica aquela sensação de que não, esse ele filme é passaria de interpretação. Aquilo, né? Realmente, hã? Velho. Esse filme é putaria de interpretação. Do Robert Downey Jr., magro, palito. Não, aí vamos pra sessão seguinte, né? Que é justamente o Robert Downey Jr. lá, né, cara? Chaves. Primeiro brincando, né? Quer dizer, que primeiro ele tá brincando lá com a Nebula, né? Não sei se eu falo Nebula ou Nebula. Eu vou falar Nebula, eu acho. Siga o seu coração, eu lia, cara. Eu lia Nebula, então foda-se. Vai ser como que nem criança, né? Ah, Nebula. Gambito. Wolverine. Né? Nebulosa. Wolverine. Eu leio Wolverine. Com o W em vez de... É com o chamado de... X-Men. Então, ele Xemê, eu chamava Xemê quando era menor. Xemê. Faz sentido. Xemê. Aí eu via o desenho, aí na abertura do desenho tava X-Men. Ah, nossa. Mas enfim, ele tá lá brincando primeiro, né, com a Nebula lá, tentando passar o tempo, né, e pá. Só que a coisa vai ficando preta, né, a coisa vai ficando feia, e ele começa a definhar. Até morrer, né, cara? Morrendo por inanição ali. É você vê. Né, deve ser uma morte terrível. Não é? Não deve ser aquilo ali, não. Tipo, aí vou dormir aqui, tô cansado. Caralho. Não, mas tu vê que. Desespero do caralho. É que nem um Bob Esponja secando no final do filme. É aquilo, hein? Essa cena, ele deita no chão, né? E ele fica na. Fica uma sombra nele, né? E você já vê que o reator dele já tá fraquinho, assim, né? Eles usam muito, vão usar no final do filme também o reator como se fosse o sinal de vida dele, né? Extensão. É. Mas uma coisa, gente, eles estão jogando aquele joguinho improvisado. A Nebula tinha Wi-Fi, que tanto que isso interfere no filme. Não dava ter baixado o emuladorzinho ali, não. Pegava um joystick, jogava um joguinho de Super Nintendo. Pô, custava ela baixar ali, cara. Um NES, né, pô? Custava. Sim. Nada, né, bicho? Nunca te pedi nada, mesmo, aquilo... né? Baixa aqui É que tinha que ter um Raspberry, pelo menos, né? Mas enfim, aí certamente mandaram, pediram lá, pediram não, pra... Aí... Capitã Marvel chegar lá, né? Chegar lá. É, isso que eu ia falar aqui. Dele, né? Aquela cara, cena pode... Eu vi muita gente reclamando, dizendo que, ah, como foi que ele chegou ali? Como foi que ela chegou ali? Porra, cara, meio óbvio, né, cara? Eles pediram. O filme não chama ninguém de idiota, né, cara? Ele não fica com esse diálogo expositivo, pelo menos, né? A cena pós-crédito do filme dela acontece antes dessa cena. Que é aquela que ela chega assim, ah, cadê o Fury, né? É, ela chegando... em busca do sinal do PG, do Nico. Sim, verdade. Devem ter avisado ela, ó, talvez tenha alguém sobrevivido e tal, e ela foi procurar. O próprio Rocket pode ter lá, pegado lá, ó. Não é possível. O Rocket foi no Google ali, localizar meu celular, localizar minha nave. Pegou. Segue esse mapinha aqui e vai. Ele tá pra lá. Pronto, é, exato. Ela foi lá, buscou ele e tal. Essa cena, ela não é pra... Eu vejo assim, essa cena, até porque no trailer tem o Homem-América. Eu lembrei do dono da van, do fake, do Sazigolo lá. Aí, então, ele... É, né, tipo, não é pra mostrar, não é pra dar nenhum drama, dizer assim, ah, nossa, será que o Tony Stark vai morrer aí agora e tal? Porque até porque no trailer, se você viu pelo menos um trailer, ele tava lá no, tipo, lá no, né, em outras cenas deles indo lá, viajar no tempo, tá, já aparecia o Tony Stark lá participando da ação e tudo mais. Não era previsível que ele ia escapar, né? E ele escapa ali, aquela cena eu acho que é mais pra te antecipar ao que vai acontecer no final do filme, né? Tem aquele discursinho ali, todo pra preparar o terreno. Exato. Ah, eu acho que... Ah, mas... A audiência pra quando acontecer. Claro, né? Mas isso todo filme faz, né, galera? Por favor. Eu acho que o filme, quando a Capitã Marvel chega nele, como se fosse aquela fonte de luz, né? É, o filme trabalha com a expectativa dela ser um... Exatamente. O fato novo, uma esperança pra eles. E o filme vai usar ela como esperança, só que o filme vai quebrar essa expectativa também um pouco mais na frente. Isso, é que nem, cara, é que nem ele faz a mesma coisa que, se você for parar pra pegar em comparação, ele faz a mesma coisa que em Guerra Infinita, né? Porque quando o Thor chega, tipo, caralho, o Thor chegou, então, irmão, tá ganho, saca? Quando não, ele chega, o Thor lá chegou, na batalha... você voltou a tocar aquele funk, acabou o caô, o general chegou. Então, assim, ele chega. Bring me, cara. É, pois é, caralho, quando ele chega e dá aquele... Caralho, muito foda, tipo... Nesse momento, em Guerra Infinita, ficou aquilo que tava falando, Pato, da expectativa, né? De preencher a expectativa do é, mas do o nerd, assim, fã de quadrinhos, que queria ver o Thor mais fodão, né? E aí, eu não digo nem em relação à última cena da Capitã Marvel no filme. Eu digo, ela se apresenta como um fato novo, com uma luz de esperança. E ela motiva ela o primeiro... Diz, né? E o fato dela ser a esperança nova, ela é a motivação do primeiro plano deles. Que é aquele quando eles vão lá pegar o Thanos, né? É. Eles vão lá dar... Eu achei genial que a linda zoeira do Rod, que... Peraí, o Thanos tem um plano de aposentadoria? E sem zoeira, eu gritei na minha sessão. E a gente não! E todo mundo riu. Mas foi aquele riso de caraca, que merda. Tipo, mancha, tá uma merda, né? Eu não sei você, mas ainda nesse negócio da Capitã Marvel. É, tipo, eu tava muito... Quando eu tava vendo a Capitã Marvel, o filme dela, no cinema, eu fiquei, caralho, tá aí, uma boa líder pro próximo Vingadores. Aí, mas isso era basicamente a comoção de muita gente, que ela ia ser, tipo... Ela realmente é foda. Mas eu não sei se sentiram isso, que ela perdeu um pouco o protagonismo, tipo... Não que fosse necessário, mas pra ser uma próxima líder, eles podem desenvolver direito. Isso é um tópico que a gente pode entrar depois, mas eu fiquei com essa impressão que miou um pouco, tipo, disso... Tipo, ela tava foda no filme. Numa história de 22 capítulos, você não vai colocar como fiel da balança algo que aparece no 21º capítulo, sabe? É verdade. Só a novela O Dom fez isso e... É. Que novela foi essa? Noveleiro. Não é o Dom, não. Não é uma das séries. É alguma coisa do Dom. É que tinha o... Aquele... Ai, meu Deus do céu. Que fez o... Hamlet entre... Como é? Um filme brasileiro, velho. Porque se a Capitã Marvel chega por último, já senta na janela, né, como diria o Romário, O pessoal ia reclamar que nem reclama com Game of Thrones. Pô, no penúltimo capítulo vocês mudam tudo, sei lá o quê. É, e outra, tinha que fechar o arco dos outros, né? Dizem assim, fechar o arco entre aspas, né? Dos dos principais ali, né? É, os seis principais. Mas nem tanto assim, porque, por exemplo, o arco do Hulk, ele é fechado antes, né? O arco do Hulk, ele é fechado fora de tela, digamos assim, né? Quando ele aparece ali como o Dr. Banner, ele aparece pra solucionar, mas ele aparece mais como aquele artifício que vai solucionar. Tanto é que na hora em que ele vai falar lá com a Tilda Swan, né? Tilda Swan, que é a Swinton, anciã. Né? Swinton, valeu. A Tilda Swinton lá, que é a guardiã, que ele propõe toda uma base argumentativa e ele consegue a joia dela no argumento, né? Que pode até falar isso aí, mas o que vocês acharam da questão da viagem no tempo? A gente pode entrar nessa parte. E ele vai, ele vem mais como uma questão de um cara que resolve, né? Ele vem pra resolver, né? Pra ajudar o grupo e tudo mais. Né? O arco dele, inclusive, não é fechado, porque ele fica ali, né? Ele termina o filme meio que como começou, né? Com exceção do braço dele tá bem fudido ali, mas depois pode dizer que tem radiação gama que curou o braço dele, foda-se. Eu achei estranho isso, não demorou demais não pra curar usar o braço dele? Que braço? Quando ele usa a manopla? É. Não, tá adiantando demais. A gente volta no tempo depois e resolve. Mas olha aí, ó. A gente vê que o Thanos usou a manopla pela segunda vez pra acabar com ela. E ele tá todo fudido também. Sim. Ele então, usou pra acabar com ela. Então o braço do Hulk é meio que o efeito colateral de usar a manopla. Assim, eu fiquei pensando que o Hulk ia se curar depois, por causa do fator de cura dele. Mas agora tem uma coisa, né? O roteiro, ele meio que desconversa, né? Ele esquece de coisas do filme anterior, né? Porque, por exemplo, o Thanos, no filme anterior, ele não ficou com o braço fudido, saca? Não, mas é que ele usa... Quando ele faz o estalo, ele não fica. O primeiro que eu quero dizer, quando ele coloca a mana, quando ele coloca o Hulk, ele é mais forte que o Hulk, né? Ele bate no Hulk. Não, é isso, não, sim. Ele é mais forte que o Hulk. Tanto é que sem manopla, né? Ele encarou os três ali no final, né? E tipo, Homem de Ferro, Thor, certo? Que não eram os heróis mesmo em seu auge, né? Mas ainda assim, ele encarou os três sem manopla nenhuma, só com aquela espada foda dele lá, espada do Batman. Eu acho que o filme trabalha direito, porque dá pra entender que quando ele estala na Guerra Infinita, né? Quando ele usa a manopla Guerra Infinita nas cenas na fazenda, ele já tá meio cansadão, e quando a gente vê que ele usou pela segunda vez, ele tá todo fudido também, né? Sim, e foi pra destruir, né, as joias, né? Aí então, essa parte, sim, voltando só um pouquinho, quando a Capitã Marvel resgata o Homem de Ferro, né? A gente pensa, eu penso, cara, isso é o filme, ele é muito respeitável com a questão de toda a historiografia do universo Marvel até aquele momento, porque ainda existe uma picuinha, assim, um rancorzinho do Homem de Ferro, né? Ele tenta jogar ali no Steve Rogers, tenta jogar no Capitão América o fato deles terem perdido, né? Aquele diálogo que ele tem lá, que ele acusa o capitão, né? Que ele fala do Ultron, né? Que ele se remete ao Ultron, querendo dizendo que ele precisava fazer um escudo em volta da Terra e que o capitão não deixou, né? O que vai também culminar lá em guerra civil, né? Com eles brigando e tudo mais. E ainda tem um rancor dele, né? Eu achei muito, muito interessante essa parte. Tem esses detalhes bem... do roteiro que ele não esquece de certas coisas, né? Sim. Parece que ele tá jogando contra alguns outros filmes, né, anteriores, mas ele não esquece muita coisa, assim. E ele faz os personagens funcionarem de uma forma que é crível, né? Eu diria até que é realista, realmente, porque o personagem, ele não engoliu, tipo assim, ele não perdoou, sabe? Mesmo tendo passado pelo que passou, ele mantém o rancor do outro, sabe? Isso é muito, muito foda. Eu achei muito, muito legal essa parte do... E é num orgulho... E é um orgulho bem humano, né, cara? Apesar de eles serem heróis, ele continua com características humanas. Tipo, orgulho disso. De esperar o outro pra pedir desculpa, sabe? Tipo, tá, mas foi você que começou. E por isso continua nessa merda. E ó, eu fico, caralho. A chegar um ponto dele... Se o orgulho é tão grande que ele se prejudica numa escala maior e tira o reator e cai. Buf. Quero mais essa porra, não. Não, ele... Isso aqui de otário. Ele amarra muito bem o universo todo, né? Até pra usar diálogos inofensivos dos outros filmes. Até a sutileza do Clint, porra, com o negócio na perna ainda, por causa do Guerra Civil. Tipo, negócio que eu acho que se ele tivesse saído ou não, tipo, eu acho que quase ninguém tinha percebido. Mas, caralho, mano, tudo é bonitinho. Nem tudo. Tem umas coisas que deixam pouco na orelha, mas... É, também. Tá bem. Mas a gente vai chegar lá, já lá. Então, mas continua. Eles vão lá pegar cair na porrada com o Thanos, né? Porque vão dizer assim, eles dizem assim, ah, vamos pegar aquele filho da puta lá, que fez o que, né? Matou metade da gente, a gente vai lá pegar de volta. O intuito deles é recuperar as joias, né? Isso é muito foda, porque... Não, outro vão... cuidado, né? Que eles vão até o planeta do Thanos. Quem tá no comando da nave é o Rocket e a Nebulosa, né? Que o Rocket são tem... São os guardiões, né, cara? E o Rocket sempre foi orgulhoso. Eu piloto a nave, eu sou o melhor piloto. Isso, exatamente. Melhor... Isso. O Rocket é o único cara que tem licença, né? Tem a carteira de motorista, agora, tipo... É, exatamente. Espacial. Não, eu gosto quando a Capitão Marvel volta, só um detalhe rapidinho, que quando o Rocket... Ele vê a Nébula, né, cara? É tipo a única que ficou dos Guardiões, né, cara? Aquela, os Guardiões era a família do Rocket, né? Uhum. E a única que tá ali é a Nébula, né? Aí ele senta do lado dela. Pra, tipo, pra ela talvez não seja tão importante assim, não tenha nada de, né, de relevante, né? Mas pro Rocket é algo assim. É um referencial que ele tem. Ele se ele se prende a ela. Tanto é que ele pega na mãozinha dela, né? No final, ele chega do lado dela, pega na mãozinha. De certa forma. Tipo, eles são os mais parecidos, né? Que são os dois corpos mutilados e tal. Sim, e tipo, ela não ia morrer, né? Ela não tinha perigo de morrer ali na situação que ela tava com o Tony Stark, né? Tanto é que ela tava lá de boa olhando o Tony Stark definhando. Mas é legal quando ele se preocupa, né? É, ele se mostra essa preocupação com ela, né, cara? De pegar na mão, tipo, é como se fosse um alívio dele, né? Tipo, ainda tem pelo menos dos Guardiões, cachorro. Tem ela ainda, né? Um cachorro. É a lebre. E voltando um pouco na cena da Nebulosa jogando com o Tony Stark, que ela ganha o jogo dele, né? E ele dá os parabéns pra ela, e ela nunca teve essa sensação na vida, né? Que ela cresceu... Na verdade, ele empata, né? Não? Só empatado, né? Não, ela vence, pô. Não, ela vence, é verdade. Ele fala, eu reconheço, né? E tal. É, então, ela sempre cresceu degladiando com a Gamora e sempre perdendo, e sempre pagando um preço alto por perder, né? E ela não sabia o que é essa sensação de ganhar e ser parabenizada, né? E tal. Exatamente. Esse Nebulosa e Homem de Ferro é Ana Carolina e Luiz Melodia em cabide. Uma parceria. Você, ó, nenhum outro podcast você encontra referências musicais desse jeito. Não, isso aqui é cultura tamanho nacional desconhecimento, na veia, cara. Né? Tamanho desconhecimento, porque quem são essas pessoas, deve estar se perguntando, mas tudo bem. Continue. Vamos lá. É, pode. A gente acabou cortando o Pato, cara. O Pato tava desenvolvendo um argumento fodástico aí. Vai, Pato. Não, eu tava falando da Nébula, né, que ela começa a ver sensações novas, né, e ela meio que tava se descobrindo família da Gamora também e tal, e o Rocket, de certa forma, é o último laço dela também, né, eles vão até o planeta do Thanos, o Rocket pilota a nave, né, como a gente já viu nos filmes do Guardiões. Ele tem esse orgulho de pilotar a nave e a Gamora copilota, que ela é a guardiã que sobrou também. Tinha o Baca e o Sol. Ah, Nebula, não, né? É que eu lembro que quando saiu o trailer, todo mundo tá falando, nossa, a Capitã Marvel tá pilotando, ela é foda, sei lá o quê. Mas não era isso. É verdade. A Marvel tá dando essas paradinhas de trailer falso, né, cara? Ah, eu gostei. O que eu gostei foi a Capitã Marvel conversando no espaço, né? Falando no espaço e tal, pá, de boa lá. Aquela vai antes, né? Tá lá, ela voando ali fora e tal. Tá só, não tem ninguém, só tem Thanos lá fora. Porra, mulher, que a gente tá falando de fora. Suspensão de descrença, eu sei. Não, tá com o comunicador, pô. Não, porra, mas... eu sei que inclusive... ela tá com o comunicador. Eles podem ouvir ela, ok. Mas tô falando, como é que ela tá falando no espaço, só não se propaga no espaço, blá, blá, blá, aquela coisa lá que tava ali. Ah, mas ela põe o... O poder cósmico dela, tu consegue fazer um bolsão de ar... não, tudo bem. Pra ela poder falar igual a Aquaman no filme da Liga. É o ki dela, quando ela fica revestida com o ki... Ela consegue falar, sabe? Fica uma camada de atmosfera em volta dela, sabe? Sim, cria atmosfera, né? Sensacional, né? Mas enfim. Não, inclusive, beleza. Esse filme, okay. Ele faz o retcon, né? Falando do comunicador. Que quando eles voltam na Batalha de Nova York, eles mostram que eles estão de comunicador na Batalha de Nova York, né? Sim. Aquela espertezinha, né? Aquela... É bom. Vocês não viram, mas tava aqui. Tá, exatamente, o tempo todo. Aí, enfim, aí eles chegam lá no Thanos. É muito foda a parte que aparece o Thanos lá, pegando lá as frutinhas dele. Eu achei broxa. Ele já, daí cara, já aparece. O é o Thanos do Orkut, gente. É o Thanos do Colheita Feliz, do Fazenda Feliz. Aí ele pega o... Isso, isso, o que eu acho legal nessa cena é que ela esconde, né, a cara do Thanos. A mão não. A mão aparece a mão do Thanos, né? A mão com a manopla aparece, mas não mostrando a parte das joias, né? Braço de punheteiro. Isso. Aí ele tá ali... o braço dele tá ruim. Porque como o Rocket já explicou que teve um segundo estalar de dedos, né? Que aí depois a gente descobre que é porque o Thanos queria destruir a joia. Ele já aparece logo o braço dele. E o tema do Thanos, uma coisa que eu queria dizer. A trilha sonora de Guerra Infinita. Linda. A trilha sonora de Endgame é simplesmente uma coisa maravilhosa. É. Quando o Thanos entra o tema do Thanos, né? Que é o mesmo tema que fechou o filme anterior, que no filme anterior o Thanos, quando reaparece e a trilha sonora volta a tocar e ele senta lá, né, satisfeito do trabalho dele, e o filme fecha com ele, a trilha que tá tocando é o tema dele, né, assim, e quando ele aparece em Endgame, tá lá o tema dele tocando bonitinho e tranquilo, e vai acendendo até que chegam os heróis, né, e dão um cacete nele lá, eu vou só falar um parênteses aqui, na sessão que eu tava, tinha um pivetinho e acho que eram dois irmãos, cara, tinha o mais novo e o mais velho, acho que não, por volta de seis anos de idade, assim, eles lá. E era a coisa mais fofa do mundo. E, tipo, não atrapalhou nada, viu, seus nerds tetudos que ficam reclamando de criança no cinema? Não atrapalhou em porcaria nenhuma. Quem me atrapalhou foi um idiota que tava do meu lado com a manopla querendo chamar a atençãozinha. Aí, na hora que ele gritava, ele levantava a mão. O sofista. Caralho, mano, vai se fuder, seu fila da puta. Se você estiver ouvindo esse cast. Fala. Era um, desculpa, fui eu. Por acaso era o cara que fez piada com a presidência? O quê? Ai! Não, eu faço piada mesmo, cara. Eu não consegui na época que o pessoal que realmente gosta foi. Eu tive que ir com o pessoal civil. Aí eu fiquei zoando. Cara, fazer uma piada, assim, num ponto chave, tudo bem até, saca? Eu não vejo problema nenhum, assim. Agora, se ficar chamando atenção, eu vejo. Cara, eu acho, eu vou contar isso aqui pra ficar registrado no cast. E outro parênteses que eu vou abrir aqui. Eu odeio. Foi na Era de Ultron, certo? Na Era de Ultron. Cara, eu dou sorte pra essas porra. É incrível. Na Era de Ultron, do meu lado, assim, tinha um jovem rapaz, que naquela cena em que o Hulk e o Homem de Ferro estão lutando, que é lá, Hulkbuster, né, que fica descontrolado, e a Hulkbuster vai lá, o Tony Stark usa a Hulkbuster pra descer o cacete no Hulk, né, tinha um cara, simplesmente descontrolado, ele batia os pés, ele urrava, ele, cara, eu não sei o que que tava acontecendo com ele, saca? Você tinha que ter pego o cara e jogado na outra sala onde tava passando o filme do Edir Macedo pra ver se curava ele. Aí... não era dessa época não, Edir Macedo foi bem depois, lavagem de dinheiro do Edir Macedo só falou dele. Opa, ninguém falou nada. Não tem nada de lavar. Aí, cara, eu fiquei assim, absurdamente desconfortável, sabe? Eu fiquei, caralho, mano, esse cara tá passando mal, só pode ser. Tá passando uma convulsão. Tá tendo uma convulsão. Ele tá passando mal. Só que não. Ele tava lá tendo o êxtase, sabe? Ele tava no momento de êxtase dele, de ver o Hulk batendo pra caralho. E ele tava assim, meu Deus do céu. E aí, quando o Hulk perde, leva um socão na cara, ele ficou altamente ofendido. Ele se sentiu ofendidíssimo. Ele deu um grito lá e gritou mentira. Mentira! Ah, ficou calado vida lá, real, empurrado lá no canto dele. Eu fiquei, caralho, meu irmão, que histeria foi essa, cara? Esse cara, que aconteceu aqui agora? Mas, cara, só então, ainda um negócio da... Crianças, só pra concluir, crianças na sala de cinema, até é bem fofinho, cara. Aí o irmãozinho tava lá explicando pro outro, sabe? Quando cortam a cabeça do Thanos, o irmão mais novo fala, mataram o Thanos lá com uma certa tristeza, né? E aí, chato. Aí o outro, não, ele só tá dormindo, caralho. Muito fofo, muito bom. Nossa, tá muito chato. Ele só tá dormindo. Crianças, não vão pro cinema. Ah, não, cala a boca, amor. Deixa eu esquecer isso mesmo. Não dá, Alex. Fala. Vou ver filme dublado. Pronto, vai na sessão dublada. É só pra falar que a trilha sonora, eu acabei de ver, lembrar, inclusive, que a trilha sonora é do Alan Silvestre, né, pro Endgame, então, tipo, muita coisa fica marcante também pelo toque do cara. O cara já tem nosso ídolo. É, não, e quando o Thor corta a cabeça do Thanos... Quando o... Isso é muito foda, cara. Da trilha sonora nessa parte, ela brilha de novo quando, por exemplo, o Thor corta a cabeça do Thanos, aí a Nebula fica ali, né, chocada, né? Tipo, querendo ou não, é o pai dela, né? Tá em choque? É... Ah, não, cara, não me faz lembrar desse cara, pelo amor de Deus. Aí ela fica ali triste, né? Tristonha, né? E a trilha sonora vai do acorde do Thanos, né? Do que foi o. De como terminou Guerra Infinita, né? Na mesma pegada de Guerra Infinita, só que é num acorde de lamento. E aí vai. É como se tivesse. É como se a trilha dissesse assim, cara, Thanos morreu e o Thor tá devastado, né, cara? Tá... Sim, e é foda o jeito que também é construído. Pode falar, pô. É foda o jeito que é construído, porque eu não sei vocês, mas eu vi muita gente também falando isso quando eu tava comentando com a minha galera, que eu tava torcendo, eu não gosto de filme que... Eu gosto de ficar surpreso, né, basicamente, eu acho todo mundo. E aí, eu tava torcendo um pouco, às vezes, pro Thanos no Guerra Infinita. E eu acho que muita gente também ficou assim, meio que torcendo pro vilão, igual Loki. E tipo, meio que no Endgame, um pouco dessa galera que tava torcendo, entre aspas, torceu pro Thanos no Guerra Infinita, tipo, teve uma comoção na hora de chegar a morte dele, tava construindo e bah, vral, corta a cabeça do cara e chulepe, sabe? Então, tipo... É, ele ia ter uma redenção, né? Digamos sim, assim, sim, né? Pelo menos com a Nébula. Só que né? é isso que o cara pensa. Eu pensei nisso. Só que depois eu parei pra pensar que, caralho, não é justificável, tá ligado? Só a redenção sim. Unicamente. Ele não tem que... Aí é que tá, ele não tem que se redimir, justificar, né, ali, né, cara? Exatamente. Se justificar, ele não tem que... Ele fez o que ele tinha que... Ele queria, né? Ele fez o que ele queria, cara. Ele tinha convicção dele. Isso, exatamente. E aí quando... Ele não tinha provas, mas ele tinha convicção. Justamente. E aí ele é, quando a trilha sonora, ela acaba essa cena. É, primeiro, visualmente falando, é muito foda, porque a cena, ela vai ficando embaçada, né? Vai ficando desfocada, né? E aí a trilha sonora, ela vai nesse crescente de lamento com... Ao mesmo tempo, é uma mistura de... É como se... É uma execução, cara. É, sabe? É pra criar um desconforto mesmo. A cena é pra criar um desconforto mesmo. Uhum. Eu penso que seja pra isso. Pelo menos a trilha me remete a esse desconforto, sabe? De o Thor sai destruído, simplesmente devastado, né, cara? Quando ele sai dali, ele entra na casa do Thanos com uma esperança de acertar dessa vez, né? O Rocket até fala, né? Antes, o Rocket até diz, ele tá assim porque... Tá triste porque tá achando que não conseguiu, né? E quando ele entra ali, na casa do Thanos, que ele corta o braço logo do Thanos, ele tá tipo, eu vou resolver essa porra agora, né? Finalmente eu vou brilhar, é o meu momento, né? Vou fazer o que sempre esperam de mim, né? Que é o que faz, é o ponte, né, Paulo? O que tu disse aí sobre o final, né? E aí, quando ele vê que o Thanos já destruiu as joias, e aí naquele momento em que o Thanos começa a se lamentar, ele corta a cabeça dele logo de uma vez, e quando ele sai, cara, ele sai tipo, Thor morto, cara. Thor totalmente destruído. Achei fantástico isso. Não, e a gente tem que lembrar que o Thor, independentemente do estalo, ele é o que mais perdeu já. Porque ele vem do fim de Asgard, ele vem da morte do pai, do fim de Asgard, da morte de quase toda a tripulação que sobrou do Ragnarok, da morte do irmão. Ele é o cara que... Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. O estalo, na verdade, fez ele perder mais um pouquinho, mas perto do que já tinha perdido antes. Já tinha perdido, é verdade. Já tinha. E aí ele ia resolver, né, cara? O que é um peido pra quem já tá cagado nesse caso? Seria essa, é uma ótima alusão, inclusive. Então, assim, e aí eu queria só concluir aquilo que eu tava falando antes relacionado ao Thor, que assim, com a quebra da expectativa, né? De que o Thor ele chega no filme anterior, né? Como se fosse faz a ponte também com a Capitã Marvel, né? O fato que você falou aí, né? Dela chegar e como se a esperança, né? E tudo mais, né? E o Thor, ele, no final do Guerra Infinita, ele chega como se fosse a esperança, né, cara? Uhum. E tipo, muita gente, pelo menos eu achei muito interessante isso assistindo no cinema, porque a galera tava assim, querendo ou não, o cinema é uma experiência social, né? Você vê, às vezes você vê a reação do pessoal, mas e acaba contribuindo pra sua experiência com aquele filme, com o filme XY. E aí, eu vendo o pessoal ali falando assim, o Thor chegou, saca? É, agora vai. A galera, quando o Thor chegou, a galera aplaudiu pra caralho, ficou puta, empolgado, tipo, finalmente vai ser, sabe? A gente vai sair daqui recompensado, né? Por ter esperado, né? E os heróis vão vencer, finalmente. É, a gente tinha acabado de... Né, e a gente acabou de ver ele acender uma estrela. Sim, cara, exatamente. A demonstração de força que o Thor faz ali, cara, ele sobrevive ao sol, e também cara, o cara tava com a ajuda do Tyrion Lannister, né? Fazer o quê? É, olha lá, tava lá com o anãozinho dele. Aí, e essa quebra de expectativa com o anão é muito foda, né, cara? Um anão gigante, porra. Isso é muito bom. Sensacional. Aí, tipo, quando ele chega aqui, o Thanos diz, ah, você devia ter cortado minha cabeça, né? E ainda tão aí. Estala os dedos. É foda pra caralho, porque o cara ganhou, cara, e o Thor falhou completamente. E aí, quando ele chega naquela casa, ele falhou de novo, né? Ele falhou. A falha dele foi tão grande pra ele, foi tão cruel, que ele não teve mais. E aí, a gente vai saber como é que ele tá lá, depois quando o Hulk vai visitar ele lá, né? Novas guerras. O Thor, né? Finalmente, eu me senti... Finalmente, eu me senti representado no filme da Marvel, certo? Porque aqueles físicos cheios de veia, né? Era foda, né? A mulher ficava assim, minha esposa ficava assim, né? E eu, porra, aqui, né? E é uma piada, né? Foda, porque né? Todo filme da Marvel tem a cena do herói sem camisa, né? Sim. E eles fazem a mesma piada, só que agora quebraram a expectativa. Exatamente, gordola lá, porra. Aí eu bati palma, eu digo, aí sim, rapaz. É o realismo que a gente precisa no filme de herói, porra. A gente só vai se sentir representado assim da próxima vez, quando fizerem o filme do Legião dos Super-Heróis e tiver o Saltador, que vai ser o segundo herói gordo que eu conheço. Foi longe. Como é o nome disso em inglês? Balsam Boy. É o nome do cara. Me amarro nele. Ele foi o primeiro herói gordo que eu vi na minha vida. Pô, mas o Lobby é vilão, cara. E tipo, você, cara, você não é, pô? Não é porque eu sou da Baixada, não é porque eu sou da área mais perigosa do Rio que eu tenho que ser vilão, não é cara. Porque, não é porque ele é do Comando Vermelho que ele é do mal. É verdade. Bom, deixa isso quieto, porque aqui tá meio complicado. Tá bom, vamos falar aí com o Rei do Rosário. Vitzel. Ele tá passando de se passar um helicóptero aí por cima aí do Lucas, né? Mas teve. Mas falando sério, uns dois meses atrás rolou isso aqui. Passou muito baixo. Eu acordei com o helicóptero passando aqui. Caralho, hein? Que coisa maravilhosa. Rio de Janeiro. Serviço de despertador. Exatamente. Ou não, né? Ou bota pra dormir pra sempre, né? Mas enfim. Faz os dois. Calmante, né? Calmante que, né? Teste pra cardíaco. Mas enfim, voltando pro filme, mundo, né, não tão violento. Né? Não tão violento, exatamente. O que faz sentido, né? O mundo sabe o que faz sentido. O que vocês acharam dos 5 anos, cara? Do salto dos 5 anos? Queria a opinião de vocês aí sobre a questão dos 5 anos. Cara, Copa do Mundo. A gente perdeu uma Copa do Mundo, o Brasil não foi extra, isso é um problema. Aquele molequinho lá que, nunca viu o Brasil ser extra, né? Nunca viu. Joga pra mim, ser... né? Exato! ele deve... Será que ele sumiu? Será que ele sumiu com o estalar de dedo? Que aí a grande dúvida. Então, eu não gosto da premissa do filme a partir daí, porque eu acho que o filme não trata muito bem a questão do luto, né? Se você já viveu 5 anos e você não aceitou a morte do ente querido, não é voltando no tempo que você resolve as coisas, né? É uma solução meio millennial aí. Tu acha que foi muito tempo, Pátrio? 5 anos é muito tempo? Podia ser uns 2, uns 3, acho que... Tu acha que seria melhor? Mas amarraria melhor? Porque 5 anos realmente... Pra mim, ficou essa sensação, tipo, 5 anos, cara, é demais, assim. Eu achei necessário, sabe? Pra poder pegar personagem e envelhecer, cara. Tá muito na cara quando fazer o filme do Campeões. Tá muito na cara. A Gavinha Arqueira, o Menino de Ferro. Ah, sim, as filhas, né? Os filhos, né? Não é uma mensagem boa. Ah, a gente tá 5 anos relutando aqui no luto, então vamos voltar no tempo. Que é um jeito mimado de resolver as coisas. Eu acho diferente, por exemplo, do filme de Superman, que ele volta no tempo também, né? Só que é uma reação Ele mata a Terra inteira, né? Na verdade, essa cena, eu fiquei sabendo... Pato vai falar aí que ele volta no tempo, que realmente ele voltou no tempo, né, cara? Não foi que ele girou a Terra ao contrário, porque parecendo que ele girou a Terra ao contrário, né? Mas, na verdade, é que ele tá voltando no tempo. Tá tão veloz que ele tá... Não sei porquê, ele tá voltando no tempo. Mas fica parecendo que ele tá girando a Terra ao contrário e aí, por isso, o tempo tá voltando. Na verdade, não, né? Ele tá indo... Mas foi ele que tá viajando, né? Mas essa cena foi uma reação impulsiva dele. Foi... no ato, ele descobriu que a Lois morreu, já no primeiro momento ele tem essa reação. Sim, e é engraçado que ele faz uma ponte com o que o pai dele fala, né? O pai dele fala naquele discurso lá do mal, que ele fala assim, então, a gente vai descobrir sobre o universo, né? E você vai ser capaz de fazer coisas incríveis, né? E ao mesmo tempo, ele sabe que tá descumprindo os preceitos éticos do pai. Que o pai fala não interferir no destino dos homens, sei lá o quê. E ele tá agindo por egoísmo. E no filme do Superman até cabe, porque é o momento que ele é menos super e mais homem. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo a maior façanha da vida dele em termos de poderes, ele tá sendo o mais humano possível, porque ele tá sendo egoísta. Que ele tá fazendo pra ele, né? Ele tá interferindo no destino da Terra por um egoísmo dele. De um sentimento muito individual dele, né? Eu acho que nos Vingadores os caras tiveram 5 anos pra viver o luto deles e não aceitar o luto. Isso aqui é legal. Eu acho que é interessante isso aí também, apontar essa questão, porque é o seguinte, eles não aceitaram o luto porque acho que pra eles a perda talvez tenha caído com mais peso, né, nas costas, né, porque os heróis da Terra, né, eram os Vingadores, né, eram o que resolveriam, né, cara, em tese, né, Lex Luthor, são os caras que iam, eram os heróis mais poderosos da Terra, já diz o nome. Isso, exatamente, eles eram os seres que, então, talvez no imaginário daquele povo ali, né, daquele pessoal ali, claro, teve gente que seguiu em frente, isso é meio óbvio que teve gente que seguiu em whatever frente, it takes. Né? Mas eles não, porque o peso e a responsabilidade, eu acho, é um pouco dos dois, caiu muito pesadamente sobre eles, né? Porque talvez ele... Por isso que eles não... O Capitão América, ele tenta, né, cara? Seguir em frente, né? Ele tenta ali no começo, falando lá... Ele tá ali ajudando o pai do Thanos ali. É, exatamente. Ele chama o criador do... Ele faz uma metalinguagem, chama o criador do Thanos pra ver, caralho, a foda de Starling. Porra, minha vida. E um dos irmãos russos lá. Uhum. Tem um irmão russo lá falando, ó. Porra, eu tava ali no encontro. Nem eu consegui. Será que ele vai faço filme. Vai mudar de sexo igual a Chowski? Enfim. Ele tenta, né, cara? Ele tenta seguir em frente. Então, até que ele vai lá na Natasha lá, né? Ele vai na Natasha lá falar, ô, vamos ver se reage aí um pouco, né? E ela manda ele, ela diz, né? Faz, vai na frente, né? Que depois eu sigo, né? Meio que ele já. Porque ele é um cara que perdeu muita coisa, né, cara? Ele ficou congelado, né? E ele perdeu muita coisa, né, cara? Não só o encontro dele, né? Lá no primeiro filme dele, quando ele retorna, né? Ele diz, eu tinha um encontro, né? Quando ele até fecha um filme dizendo que tinha um encontro, isso é muito legal, porque o Capitão América, ele perdeu muita coisa, ele teve que se adaptar muito, né? Então, esses 5 anos, me parece que, pra ele conseguiu seguir em frente, entende? Mas por exemplo, Ferro conseguiu seguir em Thor, frente, né? O Thor aceitou todas as perdas dele. Entre aspas, não, né, cara? Pior que não, cara, porque aí é que tá. É interessante, o Thor, ele é o que mais sofre, né, assim, no final das contas, ele é o que mais sofreu, assim, com isso, né? Porque ele não, como eu falei, quando ele saiu da cabana lá, ele saiu destruído, né? E ele perdeu tanto, como tu mesmo disse aí, Pato, ele perdeu tanto, que, cara, ele não, ele tá só vivendo mesmo, sabe? Ele tá só ali... Exatamente, ele tá vivendo problemático, porque... Não, mas ele teve que aceitar que as perdas dele foram definitivas. E os outros Vingadores não aceitaram isso, sabe? Não aceitaram, mas você pode ver que, tipo, o lugar que ele construiu, Nova Asgard, é um lugar decadente, velho. É impresso ali. Só que aí é que tá, gente, eles não aceitam, eles... Porque aqui, assim, ó, eles estavam no estágio de luto. Eu penso que, assim, eles estavam no estágio de luto, né? Like e tudo. E aí, quando o Homem-Formiga aparece com aquela ideia maluca, que eu acho que, porra, é uma ideia maluca, o Tony Stark é o único que tem realmente, sabe? E aí, eu vou dizer aqui que eu não gosto. Toda aquela parte do Tony Stark descobrindo a viagem no tempo, resolvendo o problema, eu achei bem caído, bem pai, assim. Eu particularmente não curti aquela cena. Eu acho que o Downey Jr. tá ali no automático, inclusive. Eu falei das atuações, né? Que eram ótimas atuações. Que isso, cara? Eu achei, não sei, cara, eu achei meio... Sei lá, eu não gostei. Explicação científica assim, em filme, tapa a boca, um negócio meio... Não, tudo bem, pô, eu sei que viagem no tempo do filme de heróizinho, eu tô reclamando disso. Não, não tô reclamando disso. Eu tô reclamando mais de como o Tony Stark reage ao fato dele ter descoberto a viagem no tempo. Ele cai na cadeira, fala um palavrão, tapa a boca, assim, tinha um jeito, tipo, caramba, vai ser o Macaulay Culkin. De novo. Todo mundo, cara, ele, toda hora. Há 5 anos atrás, ele tava enfrentando um titã alienígena que usou 5 joias com energia universal e destruiu metade do universo. Descobrir viagem no tempo, acho que é de menos. É terça-feira. Não, putz. Nem tanto, Lucas, porque... É realmente um negócio muito grande, pô. É um negócio que, putz, é muito maior do que, sabe? É a questão de voltar no tempo. É viagem no tempo, porra. Sim, você praticamente cria uma nova joia, né? Você, tipo, exato, cria um conceito que... Não, eu ia poder ir no show do Queen, ia ser maneiro, mas... Ah. Justamente, a grandiosidade disso é diferente do cara dele tentar impedir um cara que tem, sabe? É uma questão cronológica, né? Mexe com questão de linearidade, essa coisa toda, né? E aí eu achei se você parar pra pensar, cara, assim, o português já chegou na América e destruiu metade dos índios também. Isso. A gente tá acostumado com destruição. A voltar no tempo é que é uma coisa que, né, que é foda pra caralho. E aí, mas é fofinho. Eu gostei da cena dele com a menina, gostei, com a Ivetinha. Gente, que criança fofa, lado... né, velho? A filha dele é muito fofinha. Meu lado paternal aqui ficou, né, cara, putz. Quando ele morre aí, dá aquela suadeira no É pai, tu é pai de mulher também, né, Baitola? Pois é, pai de menina, então assim, olha assim aquela coisa, né, fica, porra, o Homem-Formiga reencontrando a filha dele, puta que pariu, bicho, isso que eu digo que é foda, bicho, é foda. Aquela cena do, eu acho que assim, eles quase choram, e aqui eles, porra, essa daí eu suoei, hein, suou os olhos, assim, fortemente, acho que essa, é outra amarração, né, que a cara que ele faz, a cara que o Homem-Formiga faz, gente, sabe, puta que pariu, minha filha tá desse tamanho, pra ele foi 5 horas, né, como ele fala, porra, deve ter, é muito foda, bicho, é muito foda, e é por isso que ele tá num, e aí é que tá. O Homem-Formiga, ele não passou por luto nenhum, né, cara? Ele é o único, ele resgata o sentimento de heroísmo dos outros, né? Se você for parar pra pensar, né? O sentimento delay. De resistir, né, cara? É, ele tá preservado ainda, ele ainda tá puro. Sim, ele não passou por luto nenhum, né? Ele tá descobrindo ali que a galera sumiu, né, digamos assim, né? E não é. Ele teve que passar depois, né, das coisas, né? Ele não passou por... uma coisa que eu tô vendo comentando muito em outros podcasts, outras paradas, é que destruíram metade do universo e a Columbia inteira, basicamente. Quem? Okay. Destruíram metade do universo e a Columbia foi inteira nesse processo. Não tem um gari pra ajeitar a roupa, pra cuidar do planeta. Columbia, sim, companhia de lixo. Do estado do Rio de Janeiro. Exato. Muito não tem um sorriso ali sambando, limpando, cara. Muito, muito bairrista, você foi muito bairrista agora. Foi muito... A gente do Ceará não pegou essa referência. É, porque... Fala gari, lixeiro, sei lá. É, exatamente. Aqui a gente chama de ser humano. Mas foda-se, bicho. A galera... quando vindo lixo, cara. Nem senso, cara, a gente tinha ainda. Nem senso a galera tinha, sabe? Foda-se. Foda-se o lixo. Mas isso... É legal essa parte do lixo, que quando o Scott, ele volta, né, vamos pular logo pra essa parte, porque até agilizar um peixe, falando cada cena, a gente vai levar 1 bilhão de anos. Mas, 14 milhões de anos. Probabilidade. Eu achei legal. Olha só, 14 milhões de probabilidade, nós temos 14 milhões de desempregados, será que tem alguma relação? Pensar, sim. Sim. É uma pessoa que deve ser sacrificada. Né? O povo brasileiro foi sacrificado no cristal. Okay. Cortou a verba, sumiu a metade da verba, um monte de coisa. Então, assim, quando ele fala, que ele pergunta pro Pivete, aí, o que foi que aconteceu? Que o Pivete só dá uma olhada pra ele, cara. Aquela cena ali, ele deixou, né? Mas sou tipo no Dia dos Pais. Cadê seu pai? Foi seu pai que, né, deu pra todo mundo, né? Tipo... É muita cara do Pivete, assim, tipo, caralho, mano, o que esse cara tá fazendo? Esse cara tá de brincadeira comigo, né? Ah, lembra, que babaca. Né? Que eu fiquei muito... Cara, imagina o tanto de gente que morreu depois que a galera desapareceu. Você imagina, por exemplo, tá lá o piloto, né, no avião. Essa do avião é clássica, né? Mas, tipo, vamos uma coisa mais terrena. Tipo, mãe solteira. Sumiu a mãe e ficou a criança. E aí? Essa aí é Mogli, cara. Tarzan. Não, mas ficou um bebê, por exemplo. Não na selva, pra ser salvo por macacos. Por Moisés. Moisés. Kal-El. Não consegue, casa, né, Moisés? Por exemplo, ficou numa casa, sabe? Ficou na casa, a mãe tava amamentando. E a mãe ia amamentar o bebê, tava sozinha em casa. E aí? A mãe solteira. E aí? Olá, o bebê morreu de inanição, cara. Alguém morreu aqui depois, a casa e encontrou o bebê e criou o bebê. Não, muito bem. Acontece pra caralho. Tipo, nossa, todo dia. Metade da população. Metade da população. emoção desaparece. Você não sabe como é o Rio de Janeiro, meu amigo. Vamos agitar o bebê aqui, rapaz. É que no Rio de Janeiro é diferente. É diferente. Não, esse plano do Thanos é meio sem noção também, né? Porque se a gente pegar a população, a nossa população da Terra, ela dobrou nos últimos 38 anos, mais ou menos. Imaginem sim. Imagine... E quanto, ela ia dobrar em menos tempo, já que a gente ia partir de um desenvolvimento maior ainda. Exatamente. E tipo, ele também destruiu as formas de vida, ele acabou com os recursos, ele acabou com a comida. Não, pô, ele destruiu pela metade. Ele pegou pela metade de tudo, né? Os recursos foram aqui. Agora, essa questão, qual o recurso? Os passarinhos foram, lembra? Eu sei que é vida senciente, né? Porque ele fala, toda a vida, né? Metade da vida senciente, né? Mas aí, vai dizer que... Beija-flor não é senciente. Beija-flor conta também nesse caso, como vida inteligente? Ah, é quando o Scott vê que deu certo, né, por causa dos borboletas. Dos beija-flores. Formiga inteligente. Nem se foi exatamente. Será que o Antônio Bandeiras morreu? Passarinho, porque. Entendi agora. Antônio Bandeiras. É a formiga, pô, do Scott Lang. Era o nome? Sim, cara, tá aí um pessoal que eu senti falta. O elenco do Homem-Formiga. Aquele cara lá, o Luiz? O amigo dele que fica falando os planos e vai aparecer. Ah, assim, é o Luiz. Mas ele a esposa. Ele... Porra, a ex-esposa dele com o marido atual dela. Já pensou quando eles vão aparecer? Ah, mas. Filha isso grande, aí já. Filha grande. A van do Luiz aparece no filme, então tá bom. É. A Sharon Carter, por exemplo, também. Sumiu, né? Tá desaparecida, ela aparece negra. Naquela cena. Ela tá no Revenge. O quê? Caraca, peguei agora. Porra, caraca, peguei. Foi boa. Porra, eu entendi boa. Agora. Eu também peguei, porque foi atrasado, né? Foi tão velha essa série. Ai, ai. Foi boa. Aquele cara lá também, o Martin Freeman, lá do Pantera Negra. Putz. O Morgan Freeman? Completamente. Bilbo. Eu não sei. Mas cara, aí. Mas enfim, o Scott Lang volta lá, né? Tá todo mundo muito bem. Tá todo mundo já tentando seguir em frente, né? O Thor, ele segue em frente, mais ou menos, né, cara? Ele fica ali no. Ele não fica remoendo, cara. Ele só seguiu em frente do jeito que ele queria, saca? Foda-se, ele ligou, foda-se, foi ali, bebendo, jogando videogame. Traumatizado. Xingando, né? Adolescente. É, ele ficou no trauma, né? Mas ele xingando adolescente, né, cara? Jogador de Fortnite, sim. Não, você já viu aquele meme que, na verdade, o Noobmaster 69 é o Loki? Não, vi não. Seria legal. Seria legal. Aí, enfim, o Scott Lang chega lá. Olha aí, ó. Oi? O Scott Lang chega lá pros heróis com uma... Isso é o que eu gosto no filme, é que nos primeiros 25 minutos já começa essa parada, né, cara? Tipo, já, o Scott Lang já vem, já diz, ah, vamos voltar no tempo. E por mais absurdo, né, cara? Os heróis, eles compram, né, cara, a ideia de voltar no tempo e tudo mais. E aí eles vão lá procurar o Tony Stark, que já tá lá com a filhinha dele, tipo, assim, o pessoal, né? Eita, na fazenda lá, né? Na fazendinha dele, né? Ele já tinha falado do Capitão América, né? Talvez ele ia tentar uma vida igual o Clint. Sim. Cara, a economia desse mundo continua funcionando, né? Pro Stark continuar rico. Claro, ué. Funciona tá tudo, rico, pô. Cara. Era pra estar funcionando melhor ainda. Não, não sei. Enfim, depende de quem morreu, né? Depende de quem foi. Não, mas é tudo pela metade. Sei lá, engenheiro nuclear. Metade dos engenheiros nucleares. Não, mas é que tá. É metade das pessoas. É sem descrição. Não é assim, ah, vão. Não, mas. Não é certinho. Não, não é certo. Vai que morreu mais médico. Vai que desapareceu mais médico do que, sei lá. O plano mais médico? Engenheiro. Vai que chama médico. Cubano de novo. Mas a probabilidade é a mesma, então vai ser por volta da metade dos médicos, por volta da metade dos engenheiros que morreram. Mas isso é um pouco muito além, né, galera? Então, meio que... Então eles vão lá tentar falar com o Tony Stark, né? O Tony Stark manda eles pra casa do caralho. Eles ficam aí vão lá procurar um cérebro maior, que é o Bruce. Cara, e a cena do Bruce lá tirando foto, e o Homem-Formiga fica assim, ah, eu achei tão desconfortável, cara. É, o humor pela... É o humor pelo deixando desconfortável, cara. Eu tô vendo que seja pra deixar desconfortável, mas será que, tipo, é desnecessário, sabe, cara? Desnecessário essa cena ali. Tempo de tela que, sei lá, cara, tempo de tela que não... que não rendeu nada, nem riso assim, só desconforto mesmo. Pra quê, cara? Na minha sessão o pessoal ficou rindo, cara. Ah, não, cara. Bom, o Hulk é um herói famoso, Homem-Formiga não. Isso, não, mas eu sei que foi uma piada com o nerd, assim. Eu sei que eu entendi, só que a demora em resolver, sabe? Com aquela coisa, aí tá ali o Capitão América olhando, assim. Eu acho que é um tempo pra você. Mas é pra você ficar observando o Hulk, ver o que aconteceu com ele, sabe? Talvez, não sei, mas eu não curti, saca? Eu achei meio desnecessário ter corrida. Eles estavam com muita informação na cabeça pra estar perdendo tempo com piadinha, sabe? Sabe a piadinha da Marvel que colocada no momento errado? Aquilo ali, saca? O pessoal diz, ah, o pessoal fala, ah, em Ultimato tá tudo certinho e os alívios cômicos estão todos no canto certo. Exceto esse daí, hein? Exceto esse daí. Bem ruim. Eles falam, o Hulk fala, eu gostei da viagem do tempo do Hulk. Achei muito legal. Achei muito interessante. Ah, cara, ninguém sabe como é verdade. Tem ideia de como se viaja no tempo. Aí eles fazem os testes, né? Sim, sim. A regra é clara, você só não pode encontrar você mesmo ou participar de apostas de eventos esportivos. Ah, mas... E foi desconsiderado, né? Não, tô zoando, pô, que o Scott vai explicar. Só tem duas regras. Não fale com você mesmo ou não faça apostas em eventos esportivos. É, piadinha com o De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro. Aí, eu vou. Surfista? Voltei. Surfista mesmo. Desculpa. Ele foi no estalo. É. Vim ali pegar a joia do tempo. Fui falar com a maga, com a anciã. Né? É, com a dona a joia da joia. A dona da manopla que vai te bater. A tia cara... Ele vai te instalar. Enfim, aí eles começam a fazer um plano maluco. O Tony Stark faz aquela cena que eu falei que eu achei meio. É fofinho. Ele vê a foto do Peter, né? Então eu vou embarcar nesse plano. Incomodado, né? Eu achei legal essa parte de incomodado. E, ele é o cara que menos perdeu, né? Porque ele todo só mundo. Ganhou, né, cara? Todo ele mundo só ganhou, ele... né, bicho? Todo mundo que tá nos filmes solos dele sobreviveu. A Viúva, a Pepe, o Hope, o Máquina de Combate. Uhum. Ele fez uma filha ainda? É. Pô, fez armadura pra Pepe. Só porque sim, né? Porra, que não. Será que ele pode, né? Aquela parada. Eu posso, será que tinha uma fábrica ali embaixo, cara? Tinha uma fábrica ali embaixo. É porque ela precisava estar na cena da morte dele. Então ele. Ela exatamente. Por que não, né, porra, bicho? Construir um, sei lá, outra coisa. Mas aí, sei lá, cara, era o que ele faz, né? É o que ele faz, né, cara? O Homem de Ferro, ele constrói ela. Aí depois ele só sabe fazer isso pra dar de presente. Se bobear, até o rap tem uma dessas, ganhou de Natal. É, já imaginou, cara? Todo aniversário ela tem uma, assim, e descobre depois que ela arma outra armadura, Tony. Puta que pariu. Muito obrigado, vou deixar aqui guardado porque eu gostei muito. Isso, aí bota assim, ela abre um armário e cai lá um monte de peça de armadura lá. E depois... Assim, aí eles vão lá, o Hulk faz uns testes lá, a parte dos testes é engraçadinha, né, tudo, aí eles chamam as equipes, porque chega o Tony... Ah, eu gostei, o que vocês acharam da parte em que o Tony Stark e o Capitão, eles finalmente se com amigos? Dizer. É, eles voltam a ser amigos, né? Ah, mano. Faltou um abraço. É porque abraço é brasileiro, né, lá nos Estados Unidos, o aperto de mão é um abraço... Mas, eu achei legal. Não, pô, o abraço é no Homem-Aranha aqui, que é piada desde do trailer do primeiro filme. Eu acho que o valor do abraço, apesar de ter esse histórico do Capitão e do Homem de Ferro, de ser foda o embate deles ainda, como a gente já falou de cedo, tipo, mancho, eu acho muito mais icônico essa volta, tipo, se dar com o Homem-Aranha, apesar de não achar essas coisas todas de, ai meu Deus, o Homem-Aranha voltou, abraço no Homem de Ferro, mas acho muito mais icônico isso do que, sei lá, um abraço se tivesse no do Capitão. Do Capitão. Ele entregando o escudo, eu achei bacana da entrega do escudo. Assim. Uhum. Achei isso fenomenal. Exogiro. Aí tem separação de equipes com... Mancho, inclusive um negócio, fazer um negócio, então você percebe, mas desde o Guardiões da Galáxia 2 eles começaram a meio que dividir tem um filme e aí o filme é dividido assim, equipes, tipo, vai o Yondu e o Rocket pra um canto, a Nebula e a como é a verde o nome dela? Gamora. E a Gamora pra um lado, aí Guerra Infinita. Fica a equipe do Homem de Ferro, enquanto o Thor tá num canto com Guardiões, e tem o pessoal da Terra, e aqui no Guerra Infinita tem um pessoal que vai pra um canto, outro que vai pro outro. Tipo, deixa o Guardiões pra trabalhar, então... cara, roteiro, de repente. Sim. Isso, e deixa mais dinâmico, fica mais dinâmico o roteiro, porque você fica indo indo lá, indo não, de volta. E até lá, e volta, logística de filmagem, né? Só precisa de dois atores pra filmar essa sequência. Sim. Tudo. E eles viajam, e tempo, eles viajam pro, no tempo, né? Eles são, fazem o assalto no tempo. Ah, peraí, peraí. Assalto. Uma paradinha. A explicação do Thor sobre como ele conseguiu aquela joia, eu achei genial. Quem tava dormindo, ele se... É o Thor Big Lebowski, né? É uma lama. Eu ri demais. Eu ri demais nessa parte que ele falou, valeu, é Lebowski, que é o que pra um caralho. Mano, na hora que ele começar a explicar que a câmera foca no Rocket, cara, por isso que eu digo que o Rocket é o melhor personagem. Cara, pra mim, o melhor personagem é o Rocket. Depois vem o Hulk e o Thor. Sabe o que eu lembrei do... Aquele curta... ele tá com a mão na cara, assim, tipo... Caralho, meu irmão. Ele é um guaxinim, mas ele tem expressões tão humanas e é tão... Face palm. Eu lembrei claro, daquele curta-metragem que mostra o Thor na Austrália. Não, na Austrália. Ah, ele trabalha no apartamento? Não, ele tá dividindo casa com um cara normal lá. O que aconteceu com o Thor durante o... Então, é isso que eu tô falando, que é na época da Guerra Civil. Não, mas não... Ah, sim, aí... Ele vai explicando, né, o quadro dele. Isso aqui é mijoninha. Eu coloquei um óculos na mijoninha, sei lá o quê. Ele explica. Ele faz as ligações, assim. Eu achei muito parecido, assim. Tu então é muito burro, né, cara? Isso é muito engraçado. Rir da burrice, né? Que coisa, né? É verdade. Mas ele... Cara, ele explicando é realmente fenomenal, bicho. É muito tinha bom, uma garota... E... A gente tava namorando e ela terminou. É, cara. Ele... Não, porque ele tá em constante estado de embriaguez, né, cara? Ele nunca para de estar tá bêbado, né? Ele tá com a caneca, cara... do Tô Estranho, né? E ele... É. E vão pedir pra ele falar e ele tá dormindo. Caralho, essa parte é muito porra, bicho. Eu ri muito essa parte, cara. Ele dá um ronco. Ele fala, vamos começar aqui com quem é que vai começar, né? A explicar da joia. Aí o Thor tá lá, parado, bem quietinho na dele, né? Ele morreu? Ele dá uma roncada, não, assim. Não, acho que ele tá caralho, só ele dormindo. Tá muito tempão. Ele tá só dormindo, puta. Muito bom. Ai, meu Deus. Sensacional. A Marvel pegando o um apelo de humor físico, assim, e as sacadinhas com o Thor, cara, conta do ator, é... Não, é, o Chris Hemsworth é muito bom, cara. Tanto é que pegaram, vão fazer o MIB, que é o Thor. Sim, com a Valkyria. É. Esse MIB novo é Thor 3, é Thor 3.5. Cada um explica uma joia e eles... Eu gosto da resolução que é a Natasha, né? Que é a Viúva Negra que chega à resolução de que tem três joias, né? Em Nova York, lá durante a Batalha de Nova York, lá. Que é muito legal, cara. É muito legal. E o que eu mais gostei nesse filme, nessa parte que eles voltam, são as cenas inéditas dos filmes que a gente já viu, né? Uhum. Tipo, sim. É, eles voltam no tempo pra poder ir lá pra Batalha de Nova York, pá. Mas aí você acompanha o pós-batalha, né? Toda aquela ali, né? Ele saindo do prédio, né? Isso, ele saindo, né? Pra onde é que foi e o cetro, por exemplo, a parte do cetro que tava com o pessoal da Hydra, que foi lá parar lá nas mãos lá do Stroker, né? Que foi isso? Eita. Pode que não, é só eu aqui nas melhores cenas do Jarvis, na cena da namorada do Capitão. Aí, tipo, essa série tem uma série que eu não vi ainda, pô. É boazinha. A parte do Jarvis eu acho maravilhoso. Tava até revendo. Não, mas é. Inclusive, poderiam ter botado o Paul Bettany como Jarvis mordomo nesse filme. É, mas ele ia ficar legal por causa da série. É, mas não é um. Não é o mesmo, não é o mesmo ator, é diferente. Não, mas o pai do Tony Stark também não é o mesmo. Mas ele já tá velho. Mas o Stark... E o Jarvis então, também, o podia estar tá mais tem... velho. Não, é que o Jarvis novo ele tá, ele já tá lá, é aquele gente, cara. Gente. O pai do Tony, ele quando tá ficou lá, velho, não. Ficou feio. Aí viu que não, mas podia ser o Paul Bettany maquiado de Jarvis no fundo lá. Pô, ele dublou esse cara. Ele dublou esse ator. A voz do Jarvis é do Paul Bettany, tanto no inglês quanto nos outros filmes. É o mesmo dublador. Não é o mesmo cara, ator. Ele dublou o ator no Agente Carter. Peraí, o Agente não, Carter. Não, dublou no filme, cara. Eu não vi Agente Carter. Ai, que susto. Eu não vi Agente Carter. É no é outro ator. Em Agente Carter. É outro ator que faz o Jarvis. É outro ator. É o início. Entendi. Esse ator é o mesmo que aparece no Guerra Infinita. Esse é o mesmo que aparece lá no Endgame, quando aparece um Ultimato aí, quando o Tony viaja lá pro... Viaja ele e o Capitão lá. E aí não, mas diz... o Jarvis não aparece não, ó. Pô. Aparece na cena? Aparece. Aparece o Jarvis na cena. Aparece? Aparece, cara. É o mordomo lá que tá lá. É o mesmo ator? É o Paul Bettany mais não, envelhecido. Não, é o ator da série. Ah, no Ultimato é o ator da série também, é isso? Isso. Que eu não vi, É sério? Eu não... Cara, eu não percebi isso, caralho. Que isso? Nossa. Aí, quem mandou ficar assistindo De Pernas por 3 em vez de Vingadores de novo? Olha aí, ó. É, eu queria fazer o cinema brasileiro crescer. Você foi um herói, porco. Você foi um herói. Existem momentos que não deve ser herói, cara. Comprei 3 Yakult pra ganhar o ingresso. Olha aí, ó. Coisa muito genial, né, cara? Vamos fazer uma bebida que é pra criança, Yakult, e botar um ingresso de um filme que é pros pais, né, cara? Mas o que é para criança e o que não é naqueles, né? Deixa eu continuar. Aí, cara, eles vão lá pegar as joias, né? Eu acho que o que eu gosto é que ele consegue pegar lá o cetro, né? Mas o Tesseract, o Loki... Cara, a cena do Loki olhando o Tesseract voando de um lado pro outro, tipo, eu ri muito, sabe? O Homem-Formiga dá um chute na maleta onde tá o Tesseract, né? Aí ela vai lá e o Loki olha assim, né? Faz aquela... É até uma gagzinha física, né? Dele olhando pro lado, olha pro outro, olha pro lado... Tem ninguém, vai levar. É, pois é, justamente. Ele olha pro lado, olha pro outro. Opa, ele abaixa assim rapidão. Opa. Agora pega o novo. Aí ele leva o... Aí enquanto isso tá lá o pessoal indo pro... Cara, outra parte que eu ri muito. Não sei se vocês gostaram. É a parte do Star-Lord lá dançando, lá sem o som. Sim. Sim, achei. Nossa, velho. Porque quem vê Guardiões achou assim, não foda, né? Mas quem tava, tipo, ali na espreita, na tocaia, vendo aquilo acontecer. É uma merda, é eu voltando pra casa do ônibus, caralho. É tipo, eu tando. Que no Star Wars é. O som diegético, né? Que a gente tá ouvindo o que ele tá ouvindo, o Knockman e tal. Sim. Sim. Aí eles, cara, o Peter Quill nesse filme, ele é tão desmoralizado, bicho. Mas ele é tão desmoralizado. Pra compensar a cagada que ele fez no antigo, no Guerra. Talvez. Mas, tipo, o Máquina de Combate dá uma na cabeça dele, chama ele de idiota. Ah, eu gosto da Nébula concordando, tipo, uma tristeza assim, sabe? Tipo, ele é. Ele é um idiota mesmo. Saca, bicho, ele leva uma na cabeça do Máquina de Combate. E cai, baf! Cai no chão. Ele apanha da Gamora quando tá lá na batalha. Ele tipo, aquela parte do final que ele tá lá, né, interagindo lá com o Thor, a galera fica zoando ele, sabe, tipo, ah, realmente era bom. As Guardian of the Galaxy. Porra, exatamente. Tu viu? Pô, mano, fizeram um memezinho com o... Eu ri demais disso também, viu? Putz, fizeram lá um... ficou muito bom um cartaz, né? Aí botaram lá Guardiões, em cima de Guardiões, volume 3, botaram lá as Guardians, né? Vocês viram? Isso não é oficial, não? Não, cara, acho que não é. Eu achei que era não. Oficial. Mas parece mesmo. Não, vai demorar ainda pra aparecer oficial. É, até que o James Gunn termine Esquadrão Suicida 2, ele devia cancelar essa merda aí e falar, não, chega. Por favor. Ele tem que fazer o remake do primeiro Esquadrão Suicida. Não é isso. Bom, aí ia ser maneiro. Aí depois dessa parte do Peter Quill, vem a outra parte do... que acontece o grande conflito, né? Que é o pessoal, a Nébula, a memória dela sendo... Antes disso tem acontecendo um negócio nos outros cantos, né? Tem um núcleo... Thor e o Rocket vai pra Asgard, né? Do Thor 2. Sim, que é a que a gente comentou no início do cast, falando do arco do Thor e de como... A depressão dele, a cena da mãe, tipo, da mensagem por trás. E tem a parte do pessoal na Terra aqui, aqui em Fortaleza, perto aqui de Joaquim Tavra. Mas do capitão tentando buscar o cubo cósmico, né, pra pegar uma das joias. Mas o principal disso tudo é basicamente, tem a cena foda de viagem no tempo usando 60 do capitão e do Homem de Ferro, que é muito foda o diálogo do Homem de Ferro com o pai dele e essa. A cena é do caralho, é nível muito foda. Você já parou a primeira participação? Tem a primeira participação tem a primeira participação do Stan Lee que ninguém notou, né, verdade? Ah, mano, achei muito foda. Eu fui o único que aplaudi. Nossa, aplaudi. Nossa, Lucas, por que isso? Não, não precisa, desnecessário. Eu ia te dar um murro se não brincadeira, não. Não gritei, eu fiquei, caraca, é o Stan Lee. Só que ninguém mais reparou, fiquei bolado com isso. Já pensou, Lucas? Ah. É o Stan Lee cutucando assim o cara do lado com o ombro? É, sabe? E o cara, foda-se, assim. Eu quero ver o filme. Aconteceu mais ou menos isso, calma, porque calma, eu fui, tinha uma família do meu lado. Só que, quem tava do meu lado era a mãe que tava cagando. Só que o marido dela e a garota se amarravam, estavam muito empolgados. Então, meio que tipo, um comentava com o outro, a mulher tava no meio. Com uma cara de mãe, né, bicho? Coitada da mãe. E eu fiquei olhando. Meu Deus. Ai, ai. Aí tem, ó, cena que o Tony Stark encontra o pai dele e o Capitão América vê a Peggy através do vidro, né? Gente, a Peggy não envelhece, não. Passando ali. Pô, mas eles foram pra década de 60, pô. É, mas ela já sim, tá chegando no MILF, né, cara? Sim, tinha um Armin. Nessa hora aí, Alex, eu quase esquecendo. Tinha o Zola, tipo, no início dele, tipo, se instaurando nos computadores. No início dele se instaurando nos computadores da do sinalzinho, sabe? Do tipo, Shield. É, começando a colocar o Baidu ali. Eu fiquei, começando. Em outro momento, quando o Hank Pym sai assim da sala, vocês viram? O capacete do Hank Pym. Sim, muito foda. Ele tá no canto, ele tá passando assim, o Hank Pym sai, né? Tá o capacete lá. Aí o Hank Pym sai da sala, correndo, né? Que o capitão dá um de virada nele lá. E aí a câmera tá acompanhando o Hank Pym, só que o Zola tá passando bem no cantinho, assim, sabe? Bem despercebido, assim, tipo aquela andadinha assim. É, e aparece em Nova York, né? O Robert Redford também. Ah, é, aparece em Redford. Legal esse parecido da galera. E tá novo, mano. É impressionante essa maquiagem dele de novo. Eu fico muito caralho, velho. Que foda. Marvel esses aprendeu, né, maracujá de gaveta, preso, tudo. Michael Douglas já tem quase bebê, já. Né? Não é isso, velho. Aí, pera aí, uma coisa. Vocês ficaram com vontade de ver até o que eu tinha comentado, tipo um proto Vingadores na década de 60? Sim. Eu falo até mais. Eu queria ver os Vingadores velhos. Quais? Eu queria ver os Vingadores velhos. Tipo, com. É, mano, já que o Capitão voltou no tempo, ele poderia estar agindo ali em outra cronologia com o. É isso que eu ia falar. Homem-Formiga, Capitão América, Peggy. Vespa. Eles podiam inventar o Tocha Humana original. É, o robô. Podia aparecer. Qual mais? Mas e tem os outro? Perigos? Assim, a escala de perigo seria o quê? Seria coisa mais. Seria. Capitão. Seria aquele vilão do Homem-Aranha? O Shocker? O Hank Pym, ele não tá resolvendo um negócio meio crise dos mísseis na Guerra Fria? O Estados Unidos ganhou a guerra. Mais Black Ops, pô. Podia virar o um Nômade nessa parte. Ele não usar como Capitão América e ser o um Nômade. Aí seria Nômade, Vespa... Mas eu falo, mas só uma coisa, eu falo é mais, Lucas. Eu queria que não fosse na década de 60, eu queria que fosse esses heróis todos velhos na década de hoje, velho. Isso que eu Mas tipo, eles teriam morrido já, cara. Não, mas tá aí o. Tipo, não, o Hank Pym tá vivo, a Vespa também tá vivo, velha. Aposentados e perigosos. É isso, eu gosto muito disso. Quando eu vi os antigos Guardiões no Guardiões da Galáxia 2, eu fiquei, caralho, é isso, eu quero um filme disso, do Stallone velho, dos antigos Piratas da Velha, tudo isso, eu quero isso pra minha vida. Aí, o problema da Peggy é que ela fica esquecendo a missão o tempo inteiro, né? E apareceu o Mano, um negócio meio. Se chutava os Guardiões da Galáxia velho. Expendables, é isso que eu quero ver. Quero ver Expendables. Olha só, que seria legal. Seria os Guardiões da Galáxia velho, o Odin, ou da Avengers. O Tony Hopkins e os Avengers e os velhos Avengers, sei lá, né? Geriátrico. A Old Avengers. Não, os velhos Vingadores iam ter uma missão com os campeões. Aí o pessoal dos campeões sempre fica assinando os caras mexendo no WhatsApp, né? E a Taga vinha. Ô, capitão, é assim que se. Não manda corrente pra mim, capitão. É, era. Não sei se os amigos. Amigos aqui vão ter essa referência, o Pato e o Lucas, mas não sei se vocês viram um senhor no carro, empolgado, com a câmera ligada, cantando. Rindo. Pra caralho. Um sertanejo. Irmão, tá no Twitter. Isso tá no Twitter. Um sertanejo. Era isso, eu quero ver o Capitão América nisso, velho. Ele rindo. Ele tocando. Tem dois vídeos dele, muito bons, inclusive. É sim. Um ele tá estacionado, ele tá lá rindo, fazendo uma carinha dele. E tipo, ele mostra o pacotinho lá, aí rei pra caralho. E o outro ele dirigindo e cantando a música, aí depois ele ri pra caralho também. Caralho, mano. Sensacional. É isso. Não tem aquele maluco do slime, aquele velho do slime, o senhor Papinho. Nossa, o Isaías. Nelson Isaías Papinho. Vai ser o Capitão América, vai ser o Steve Rogers fazendo slime. Mano, melhor, né? Como fazer manopla do tempo? Como conselho. Fazer manopla pra colocar as joias? Tutorial do mano, YouTube. Não tem o new, all different Marvel? Vai ser o old, all the same Marvel. A mesma coisa. É o The Same, é o Geriatric. É o Geriatric. Old Man e Steve Rogers. Exatamente. Ei, vocês realizaram que o... Nossa, o Old Man e Capitão América, ele levando a filha do Homem de Ferro, né? No road movie. Sim. Putz, essa... Olha, I hurt myself, Daisy. Olha, vocês realizaram que a Natalie Portman... Melhor que Logan. Como é o nome dela, hein? A Jennifer, né? Jennifer Foster. É o nome dela. Eu conheci nome dela. Ela no Tinder. Jennifer Foster. Ela ficou traumatizadíssima com o Rocket Raccoon lá espetando um negócio nela, tirando a joia, e depois o Capitão América aparecendo em seguida, colocando de volta nela. E falando pra ela não botar pra ninguém, que é pior ainda. Fica quietinho, tá bom? Não, eu achei engraçado que os guardas e as guardas chamam o Rocket de lebre, né? Que é a primeira Exatamente. Coisa que o Thor chama lebre. Ele. O Thor chama ele de lebre no início do Guerra Infinita, né? Que lebre é essa? E eu não sei, é um negócio bem besta, né? Eu como bitomaníaco, eu toda vez, todo filme que tem um Rocket, eu fico esperando tocar Rock Raccoon, de alguma maneira. Nunca vai acontecer, cara. Nunca vai, mas eu sempre fico com... Mas sabe o que podia ter acontecido? Mas com o Taka Rocket, o Rocket podia cantar Shalom, né? Sim. É o Bradley Cooper, pô. Exatamente. É como é? É. Tell me something. Podia mandar um. É agora e Shallow Now, cara. É. Tell me something, boy. Aí vai, continua aí, Arex. Ele sai do lado da nébula e canta, né? Eu tô pegando o martelo, que eu acho muito bacana, porra. Luan Santana de Rocket Raccoon, o Fernandes de Nébula. Massa velho pra caramba, mano. Tô pegando o martelo. É. Mas ele é digno ainda. Sim, ele só tá gordo. Putz, gordo é digno. Bom, cara. Muito legal. Não, mas... Bom, cara. Essa, mas ele... O significado. Cena, cara, é esse significado. É, essa cena é muito foda, porque... É que ele tava descrente da dignidade dele, né? Desde que ele matou o Thanos. Ai, meu Deus. Essa parte que ele estica o braço, o Rocket fica olhando pra cara dele. Assim. Ai, cara, um detalhezinho rápido. O Rocket tipo, dando um tapa na cara dele, eu fiquei tipo... A gente sabia que o Rocket ia fazer aquilo, né, cara? O Rocket vai tentar dar aquela animada pro Thor no começo dessa cena dele, todo esse arco, né, do Thor lá no passado. Aí o Rocket fala assim, vem aqui, né, chega aqui e tá, tal. Aí dá um tapão na cara do... Eu não tô fazendo nada, você também. Pá! Dá um tapão na cara do Thor. Mas não pra ter um tapa assim. O que eu acho mais foda nessa cena é que você pensa, então agora ele vai... E não, cara. Não funciona. O Thor foi-se embora mesmo, saca? E só funcionou quando o ânimo dele só voltou quando ele conversa com a mãe, né? Que é uma conversa muito legal, cara. Eu achei que o Thor é maneiro. O último momento com uma pessoa que você perdeu, cara. Uhum. Eu achei tão legal. Não, sendo que ele tá agindo pra salvar os entes queridos dos outros heróis. E quando ele pode salvar o ente querido dele e tem que abdicar disso. Sim, até cara. Isso. É, eu era, mancho. Por isso que é o digno, cara com mais perdas. Por isso que ele levanta a mão lá e o Rocket olha, né? Como é o nome do Deus da Marvel? A mãe dele, Stan Lee. Ah, demora um pouquinho. Os Eternos? Uma coisa pro Saval, cara. Um sobre todos. É isso aí. Pronto, é isso aí, velho. Pronto, esse cara deve ter fazido... Deve estar lá. Todos os pecados do Thor estão anulados, porque o cara já... Um deus que sofre até hoje. Meu Deus do céu. Eu reassisti os Guardiões e o olho que o Rocket dá pro Thor no Guerra Infinita é o olho que ele pega no Guardiões 2, sim. Né? Sim, não, é o Guardiões, exatamente, Guardiões 2. É que ele vai pedindo pro Groot trazer um negócio pra abrir a cela e o Groot traz... É no 1. Um. Ah, é verdade. No não, no 1 um, é ele já faz piada com o olho que tá no... É verdade. Fala, eu quero esse olho aí, sei lá o quê, o Rocket já se mostra aficionado por parte de corpo. De corpo, sim. Aí ele fala, eu vou querer esse olho aí. Não, é brincadeira. Aí no segundo o Rocket leva o olho até ele. Na cela ele pega o olho. Não, deixa aqui. Vai pegar. Sim, aí eles conseguem, o Thor consegue lá no Éter, né? Eles conseguem fazer a fórmula. Fórmula do Éter. Do cara, eu gosto muito, muito da parte que... Carbonila ligada. Ah, eu gosto muito da parte em que a nébula, ela traz o Thanos e você fica aqui naquela tensão, né? Porque quando ela joga, se bem que ela podia ter feito antes, né? Que aí anulava o o estalo dos heróis, né? Mas enfim, ela traz o Thanos de volta lá do passado, né? E você fica naquela expectativa, né? Será que vai dar tempo dos heróis fazerem o estalo? Sim. Será que vai dar certo mesmo? Tal? E eles fazem, eles conseguem, mas aí o Hulk, quando cai, olha pra cima, né? E que ele vê o Thanos atirando, caralho, é muito foda aquela cena. E outra coisa, você também vê a construção, você vê o que tava acontecendo, porque no, nos filmes, né? Você, tipo, Guardiões, você tipo, vê o Thanos ali já como um imponente, tipo... ameaçando, falando o que fazer, mas você não viu o background disso acontecendo aí, tipo, e tanto quando chega a Infinita, você já vê os arautos dele chegando e pra lutar, mas você não via direito a galera, tipo, sendo contratada, por exemplo, aqui no Guerra Infinita, no Endgame também não, mas você vê que, tipo, eles estavam no torno, tá ligado, fazendo isso acontecer, o cara tava ali com uma ideia de como é que era, né, que aquele eles não apareceram. A galera sendo contratada ia chegar o Thanos, ou então, sim, se você for assistir na minha admissional aqui, se você tiver carteira de trabalho. É, exatamente. Não, é o Ronan, né, no primeiro Guardiões. Ele tá a serviço do Thanos. Sim, sim, sim, sim. É porque tinha mais galera e você não ficava, tipo, sabe, as patentes, a hierarquia disso. E você consegue ali, mais ou menos, nossa, o cara da tecnologia das magias. É, eu penso que o Thanos, ele vai lá, né, mata metade, né. E o Thanos, ele terceiriza, né, vamos exatamente concordar. Exatamente. Ele deve se aliar ao poder vigente. É tudo milícia. É tudo milícia, exatamente. O Thanos é miliciano. Aí ele. No final, tudo se resume isso. Ele é de esquerda, ele é de direita, é miliciano. Faz prédio ele cair. Ele é bolsonarista. Aí. Fala, tipo, pra mirar na cabecinha, que nem o Bitsu. E se você pegar para. Ó, se você pegar pra pensar, você parar pra pensar, ele o Thanos ali, aquela cena que o Thanos atira os foguetes na base dos Vingadores e destrói tudo, é uma óbvia alusão ao Witzel aí atirando nas tendas do Thanos evangélico lá. É, exatamente. É o Thanos óbvio, no helicóptero, óbvio, né? Do MCU. Claro, exatamente. Não, o helicóptero do Thanos. Já teve isso nos quadrinhos, hein? Sim, então, por isso que o Pato falou, pô. Olha aí. O Thanos no helicóptero, rapaz, destruindo tudo. Então, assim, ele destrói tudo lá, né? Eles vão cair na porrada. E essa parte da porrada é puta que pariu. É muito, cara. Muito. O Thanos cara, o Thanos é perigoso pra caralho mesmo. Tipo, esse filme, eu penso assim, que esse filme consolida o Thanos. Quando o Thanos entra... Com aquela lâmina de Final Fantasy dele. Puta que pariu. Limpando o sangue da lâmina. Caralho, bicho. É foda, né, velho? Tipo, meio calmo assim. Você mais lembrou de Final Fantasy VII quando viu aquela espada do Thanos? Eu não sou dos games. Eu não trabalho de graça. É, eu não sou do locador da TV, desculpa. É a espada do Cloud duplicada, né? Isso, eu fiquei pensando naquilo. Aí. Só que é pro tamanho dele, né, cara? É uma espada normal, né? É. Aí, mas assim, Mano, só um. Eu acho um comentário bem merda. Um bem merda. Agora não é mais Batman com preparo, né? É o Thanos com preparo. O Thanos com preparo pode derrotar até. Claro, tem até 100 joias ele consegue derrotar. Mas puta que pariu, bicho. O Thanos não sem é preparo, isso, mano. Aquela cabeça de cearense ali, meu filho. Raimundo Nonato. O Thanos, quando. Só pra concluir, né, minha linha de raciocínio, sobre o quão perigoso é Thanos, cara. Porque, tipo assim, na quantidade de batalhas que ele já teve, na quantidade de gente que ele já matou. É um só da puta. Provavelmente ele já matou. Filhos? Cara, o Thanos, ele é perigoso pra caralho. Tipo, e ele chega lá sem manopla. Chega lá sem manopla, bota o bicho, bota a espadinha dele. E não tá tatuado na testa dele. Sim. Perigoso. Exatamente. Boa. Ele, tipo, ele senta lá calminho, fica na dele, esperandinho, saca? Sentadinho lá, quietinho. Com palha de dente no... Chegar, se vê se alguém de palha. Sobreviveu. Ele manda, ele não faz. Fuma maconha. Ele manda lá a Nébula pegar lá a manopla, né, cara? E aí, tipo... Pega lá. Ele fica lá, senta, pega lá. E aí, ele fica lá sentadinho. Mano, eu... Se eles pode falar. Se eles adaptassem o Thanos, tipo, tão fidedigno a algumas não, histórias não, paralelas dos quadrinhos, né? Você ia ficar com muito mais medo do Thanos. Porque tem um quadrinho que até um cara faz homenagem. Eu tenho um quadrinho aqui, eu tava tentando ver o nome do autor, mas não, é um quadrinho que o cara fez. Ascensão de Thanos. Era naquela época que tava tava... Qual era aquela saga da Marvel que tava em 2012, 2013? Desafio Infinito? Que... Desafio Infinito... Não, não, Desafio Infinito Aniquilação? É antigo. Aniquilação? Não, Aniquilação não, era... Mancho do céu, que era o... Thanos era o vilão principal, assim. Ai, mas deixa... Que tinha até o um negócio da das entidades, da... Que é pare, o infinito, conseguir... né? É, infinito. É, algum... é, não é. É. Não, não, isso aí é antigo. Não, porque são três, sim, né? É o desafio. São, é a trilogia, mas a última é... Cabeçona, né? Final, eu acho que é, Thanos, eu, né? Acho que é, é final infinito. É infinito. Final é infinito? O os, é o que tem os clones do Thanos? Que é cabeção? Thanos cabeção? Não. Thanos cabeção? Eu não vou conseguir, lembrar, mas é um arco aí grande que teve, que foi bem merda no final. Mas, não, mas esse quadrinho... Mas nesse, é um quadrinho tipo... É, pra explicar... É o quadrinho que segue em paralelo dessa saga pra explicar tipo a... poder do Thanos, como o Thanos cresceu, não sei o quê. E nesse quadrinho, tipo, mostra o Thanos fazendo o papel do pai do Peter Quill no Guardiões da Galáxia 2. Inclusive, quando eu vi o Guardiões da Galáxia 2, eu falei, caralho, é o Thanos que faz isso. Que é, tipo, botar um filho em cada mundo e depois matar o filho pra se provar, basicamente. E o Thanos faz isso, né, nesse quadrinho. Pega, tipo, ele deixa um filho... Desafio Infinito, Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita. Revelação Infinita, eu acho. Não sei, alguma coisa do tipo. Final Infinito, Revelação Infinita. Ah, é a Sessão de Thanos. A Sessão de Thanos é HQ, em específico. É a paralela. Mas ele, pô, mas ele é Revelação bom, Infinita, ou o quê? No final, na última página tinha. Vou embora, vou agora. Quem sabe? Quem pegou, pegou. Era tudo um sonho. Pô, Revelação, mas deixa, gente. Peguei. Mas Bogo, assim, porque tu não falou o quão perigoso é o Thanos nessa. Ah, coisa. Então, basicamente, é um sociopata, né? Um sociopata além do termo, tipo, de... Pô, mas esse aí desapego. Ele é, hein? Porra. Eu sei que é, mas se eles... Fidedignamente eles adaptassem, tipo, até isso de paralelo deixaria... Eu não tô criticando, tá maravilhoso o Thanos, caralho, eu acho foda demais. Mas, tipo, sabe, se eles quisessem deixar ele mais tá overpower ele ainda... Ele não teria aquele apego com a Gamora, né? Nem com a Nebula ali no final, naquela parte. É, tipo, nem um negócio... Ou poderia ter, né? Porque vai que é a filha que se destaca dentre todos. Tipo o próprio Peter Quill no Guardiões da Galáxia, que é o diferente, o diferentão. É o orgulho do filho do meio. É o orgulho dele. É, o orgulho do papá. Tipo, aqui eu acertei. Sim. Agora uma questão, né? Então, pronto, ele fica lá esperando, né? O cara chegar, né? Quando eles chegam. E vocês também sentiram um certo receio dos heróis em cair na porrada com o Thanos? Eu, tipo, ficou muito, muito. Eu também. Claro, eu queria que tudo juntasse. Parecia bate-cabeça ladrão. Bate-cabeça ladrão. Não, tipo assim, ó, quando aparece o Thor, que é a trindade da Marvel, né, no cinema, né, que é o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro, né. Cara, que eu nunca percebi lá, essa trindade. E tá o Thanos, no MCU, mas... Nunca percebi isso. Tanto é que lá no primeiro Vingadores, quando tá os três brigando, né, que eles param, fica lá os três bem fazendo um triângulozinho bem bonitinho, um olhando pro outro. Mas enfim, vocês perceberam, assim, que eles, os heróis chegam lá e eles ficam parados, assim, e o Thanos tá parado lá sentado, só de boa, de boaça, só espera. E aí eles ficam, puta, esse cara tá ali, só né? O que a gente faz? E agora, né, tipo, o que ele tá fazendo ali, né, ele tá só sentado e tal, e eles ficam meio, me parece que eles estão meio receosos de cair na porrada com o Thanos, sabe? De chegar ali, e quando os três caem na porrada com o Thanos, caralho, o Thanos massacra os três, assim, de uma forma... Estrompa. Extremamente cara, linda que ele faz isso. Mano, o que... Ele pega... Ele primeiro que ele desabilita, assim, é o Thor, né, cara? Ele dá um chutão na cabeça do Thor. Puta que pariu, bicho. Caralho, é muito foda, cara. Cena de... É extrema violência, assim. Eu sei que é extrema violência, mas, porra, é muito foda. Agora, o que eu achei muito, muito foda, que eu fiquei, assim, maravilhado quando eu vi, foi o Capitão América dando uma de Marvel vs Capcom, né, cara? Marvel Super Hero, do arcade, do PlayStation 1. Caralho, bicho. O Capitão contra o Thanos é simplesmente a melhor coisa, assim, na minha opinião. A melhor cena de ação do filme, a melhor porradaria do filme é aquela ali, que é poderzinho, é sequência, tudo. Saca? É o que muita gente falou, né? É um Guerra Infinita, tipo, dá o dobro. De, tipo, literalmente, tudo a mais, saca? Situações... situações que foram... Porra, situações que aconteceram no Guerra Infinita, ou reimaginadas de um jeito aqui, tipo, do Thor fudido fudido de forte, fudido de lascado. É, tipo, é tanto profundidade quanto quantidade, sabe? É um negócio muito além... velho. É muito foda. Cena, em termos de empolgação, é o equivalente do Thor chegando na Wakanda, né? É o Capitão com a Mijoni, né? Pô, quando o Pantera Negra chegou na batalha, eu tava muito esperando ele comandar um Wakanda Forever ali. Eu também ficava... Eu esperei. Mas eu gostei do Yambawe, Yambawe. Não, assim, teve a vibe, mas eu tava muito no Wakanda Forever. Eu também. Né? Ah, mas é pra ter o Avengers Assemble, né? Não, senti um coito interrompido. Ah, que decepção. Eu dei um gris. Bicho, a decepção desse filme, assim, a mais descarada, maior é o Avengers, assim. Puta que pariu. É que deu um grito brutal, assim. Caralho, né? Bicho. Tem que ser o Willy Wallace, bicho. Tem que ser... O Willy Wallace. Ah, o nome da saga que eu esqueci é Infinito. É Infinito. Saga do Infinito. Não é Saga do Infinito, é Infinito. Só Saga do Infinito é década de 80. Porra. Eles sabem. É Infinito. O que é que a gente fala? Né, reunião de É um negócio, né? É um negócio que envolve os Illuminati, o mundo que não tinha os Vingadores. É um negócio louco. Illuminati é coisa de esquerda. Illuminati é coisa de esquerda. É, exatamente. Não é isso pra cá, não. Não, porra. Os Illuminati são de direita, porra. Tá ficando maluco, Lucas? Rotary Club. A gente tem que enfrentar o marxismo cultural, gente. Marxismo cultural. Mas os Illuminati reptilianos controlam o marxismo cultural através da quinta dimensão. Tem que ensinar matemática pra esses jovens. É o chocolatinho. Mas enfim, de volta ao filme. O Pato tava falando aí, fala, vai, Pato, conclui, você tá de que se lembrar. Se lembrar. O que? Eu tava falando do Avengers Assemble, né? Sim, é isso? Eu achei foda. Que não podia ter pergunta, é a Wakanda Forever, porque o momento ápice seria Avengers Assemble, né? Exatamente. Foi, eu, né, como assim, Alex? Eu não entendo isso, Alex. Caramba. Ele queria um grito brutal, assim, né? Exato, pô. Alex, o Capitão América não tinha mais força, baitola. Meu Deus do céu. Ele tava... tinha sim, tinha que ter. Ele é o Capitão América. Ele tirou força do cu. Ou ele tirava força pra dar um grito, ou ele dava, ou lutava. Mas tava todo mundo com um ponto eletrônico ali. Deu pra ouvir. Não, chegou logo de perfeito. É, Alex. Não, também não, né, porra? Não. O grito tinha que ter um grito. Tinha que ter o Avengers Assemble lá, do jeito certo. Eu achei foda. Esperamos mil anos pelo 11 anos pelo Avengers. Uma coisa, assim. Depois que ele gritou isso, todo mundo que tava na batalha ganhou o cartãozinho de Vingador Honorário? Ah, o certificado pra botar no currículo ali. Sabe que eu fiquei pensando? Até porque, ó. Vou dizer alguma coisa. A galera que tava ali, dos magos, não tava com ponto eletrônico porra nenhuma. A galera lá de Wakanda, o exército de Wakanda, não tinha. Tava sem, sabe por quê? A Vespa tava conversando com ele. E a Vespa nunca tinha visto ele na vida. Como é que ela voltou, né? Cara, ela entrou lá. Era pegar ponto mágico. Lá, era então, ponto mágico de Vibranium, velho. Ali é vibrando com magia. O ponto é mais uma coisa à parte, mas porra, precisava, cara. Precisava, Borgo, de um grito de Avenger assim. Não acho. Eu acho conciso, eu acho foi... perfeitinho. Não, eu acho. Não. Ele tá respirando, tá ofegante, ainda pega, tem força pra falar. Avengers Assemble. E porra, velho. Meu Deus, vai a galera. Ah, mano. Explodiu o ponto eletrônico na rua. Quase chorei nessa cena, velho. Quando veio, eu quase chorei. Eu chorei. Eu não quase chorei. Eu chorei. Quando eu percebi. Quando foi a ruma de gente. Aquele 855 em hora de pico. Meu chapa. São Vicente, é um ônibus, galera. 559B São Vicente, Belfor Roxo. E a maneira que abriu um portal. O terminal da lagoa. Eles tomaram cuidado, né? De. Da Bezerra. Antônio Bezerra. É verdade, Bezerra, confundi. E eles tomaram cuidado, né? Que abre um portal e sai todo mundo que tava em Wakanda. Abre um segundo portal, sai todo mundo que tava no planeta Titã. Aí... Sim. Aí, sobre a galera falando da teia do Homem-Aranha, né? Onde foi que ele entrou no. Passou pelo portal jogando teia, né? Porra, mas... eu não percebi isso, verdade. Não, mas, cara, só o que tem em Titã é plataforma voando, bicho. Puta que pariu. Na parte onde ele jogou a teia, com certeza foi uma plataforma lá voando. Sim, lá E pensa no cuidado do Homem-Formiga. Pensa no cuidado do Homem-Formiga como gigante naquela cena e não pisar em outras pessoas. Exatamente. Ele poderia ter cagado o pau. Porque ele tava correndo. Inclusive, ele derrota uma nave gigante e mata 5 magos. Nossa, não, ele devia ter chegado primeiro, né, bicho? Lá no né? Ele correndo bem devagarzinho, é putaria. É porque né, gente grande é mongoloide, Alex. Não, mas peraí, ele dava uma passada, era 2 km, cara. Tipo, toda gente grande é mongoloide. A pessoa, ela é meio... Ela é meio bobona. Meio guerreirinho. Não, meio devagar. Mas eles podiam ter trabalhado um pouco melhor, que eu acho que não ficou bem explicado. Ele salvando a galera que tava no escombro, né? Sim. Não, e o legal é que lá dentro do quando tá lá o Rocket e o Rhodes lá, né? Se afogando, né? Cara, o Rhodes tá sem armadura. Quando o Homem-Formiga sai de lá de dentro, ele abre a mão, o Rhodes tá lá de uma armadura e com uma armadura melhor do que a que ele tava antes. Que porra, e tava... E é paraplégico, né? E tava se arrastando pra salvar o Rocket. Exatamente. Verdade. Caralho, de onde ele tirou essa É palavra? O Road, cara, que eles voltaram no tempo, pegaram outro Road pra poder deixar ele lutando. Só pode. Exatamente. Mas, é foda. Mas o outro tava broxa já. Mas nada mais massa velho do que a Valkyria. Pegaram o Hélio Negão. No Pegasus alado, né? Nossa, mano. Ela cortando o bicho lá, caralho. Que... Não, e ela tem uma espada de 2 metros também, né? Puta. Ele corta fimoso, que é uma maravilha, viu? Puta merda, pô. Eu adorei, cara. Quando ela passa cortando aquele bichão lá, caralho. Fimoso. Ela eu acho o design de personagem mais massa velha que tem ela. Eu acho que faltou só o Thor entregando pra ela alguma coisa, um machado, sabe? Tormento, algo assim. O martelo pra ela. Ah, ele entregou a coroa, né? Sim, e eu acho mais foda que não tem interesse amoroso entre eles dois. Eu acho isso muito massa. Que não precisa ficar criando. Sim. Ficou show que são, tipo assim, dois amigos. Sim, dois brother. Porra, toma aí, meu. Cara, toma aí a nova até, asa. Assim, ó. Até em Ragnarok até tem, assim, uma tensãozinha sexual entre eles e tal. Assim. Isso aí. Não rolou, né? Exatamente. Não percebi, não, cara. Eu também não percebi, não. Mas é tipo o Temer passando pro Bolsonaro ali, ó. Pega a merda e você faz o pó. Faz o que... Eu tô pegando umas analogias muito... Eu tô tentando aí, pessoal. Tá muito ok. Você quer uma analogia boa? É o Lula passando pra Dilma, então. É. Ó, toma aqui. A Dilma já passando fudido pro Temer, então. Aí o Temer passando mais merda ainda pro Bolsonaro. É. Não, eu acho que é o FHC pro Lula, pô. Porque a Valkyria vai melhorar aquilo ali. Exatamente. Uma boa ilusão. Valkyria vai perder um dedo numa batalha. Não, pô, a nova Asgard vai ter o melhor IDH da Terra, porque é lá na Escandinávia, pô. É verdade. E aí a batalha final, tá lá o Thanos metendo cacete em todo mundo. O que eu gostei, uma parte que eu gostei, foi a menina lá, como é? Feiticeira? Feiticeira. Isso eu não gostei, não. Foda, eu achei foda demais. Não sabe por quê? Porque ela não entrou em modo Berserk quando o Thanos matou o Visão na frente dela? Ah, bicho, ela não. Ela tava chocada, cara. Porra. Ela não tava. Tava em choque. Ela tava em choque. Ela tava triste, tristinha. Ela não tava. Não, era pra ter. Que, às vezes a pessoa fica. Tipo, porra, a pessoa fica. Putz, às vezes quando você fica. Não, e. Ela tá chocada, bicho. Ela tava. E a outra coisa estranha aqui. Eles não tão vingando o Thanos que fez o estalo. Estão vingando outro Thanos. É. Tanto é que o Thanos fala pra ela, eu nem sei quem é você, sabe? Não, isso é bom. Não, o Thanos tinha que ter feito aquele discurso do Street Fighter, o filme. Pra você foi o dia mais importante da sua vida, mas pra mim foi só uma terça-feira. O Rei Julian, como é o nome? Raul Julian. Mas sabe, eu acho que aquele momento... O que eu senti falta que poderia ser nesse momento da feiticeira era o payback do Hulk, que eu acho que ficou faltando no filme. Ah, sim, faltou. Essa é a outra decepção que esse filme traz, que não é o que é o Hulk não dá o troco no Thanos. E eu tinha visto um spoiler que tinha uma mega luta do Thanos e do Hulk. Eu fiquei isso, ele precisava ter essa luta. Ô, louco, mentiu. Porque faltou, sabe? É, faltou. Nem que fosse só um rapidinho. Que delícia. Agora o Hulk do Zap pega o Thanos de jeito ali. Hulk do Zap. É o Hulk da TV Maris. Thanos da TV Marisol. Com o funk do... Funk Melody. Tecladinho bonito. Aí, tipo... Mas, cara, faltou isso mesmo. Essa briga dele. Agora, a parte em que o... Ah, a parte que o Homem-Formiga pisa no cara, que eu achei muito boa. Que o Homem-Aranha puxa, né? Aquele monstro lá. E o Homem-Formiga pisa e dá uma giradinha. Sabe quando você mata uma barata e dá aquela satisfeita? Vai estralar. Você gira o tornozelo, né? É só o... É aquele da babinha branca, ele surfista. E mutou, morreu. Aí. A mulher foi brigar com ele. Essa piada nunca morre. Eu acho a coisa mais sensacional do mundo. Aí sim, né, o Homem-Formiga dá esse pisão no, na galera e fica aquela tensão de quem vai pegar... Fica aquela batata quente de quem vai pegar a manopla. Ah, é, saiu o Clint, né? É o primeiro. É, tá lá no corredor, fugindo das baratas do Thanos. Aí pega, ele consegue vazar, aí aquela vai passando de um pra outro. Meio Alien, não foi? Oi? Meio Alien, aquela cena. Meio Alien, corredor, iluminação, meio neon, né? Um negócio sim, meio Alien. Sim, eu achei referência a Alien. Pô, achei legal essa cena também dele fugindo lá da... Aí, porra... E foi o Clint. Cortando os bichos, é muito bom. Sim. E quando chega a Nébula, vilã, né? Tem duas Nébulas agora. E a outra Nébula mata ela, né? Pra salvar a Gamora. Sim. É um fechamento de arco, né? Que a Nébula, ela mata aquela Nébula, literalmente, né? A velha Nébula já não existe mais, assim. Né? É verdade, bem observado. É, ó. É literalmente ela matando aquela Nébula. Rancorosa e tal. Isso. Que servia ao Thanos. Exatamente, muito bom. É. E aí vamos... Odiava a Gamora e tal. A cena em que tem lá o poder das garotas lá, como é que é o nome? Nossa, foi a melhor, maravilhoso. Eu achei isso lindo. Eu até tava falando com o Clint, que eu peguei e fiquei, caralho, tá aí. Se tiver uma nova formação de Vingadores, tem que ser com essas falar da puta. Porque... É sensacional, cara. É tipo... E tem chance. Caralho, tem de acontecer, porque o Kevin Feige falou que o universo Marvel agora é feminino. E, velho, eu fiquei com isso na minha cabeça. Mano, eu tô muito... Eu vou deixar pra fazer esse comentário mais pra frente, mas vamos tocar aí pra poder até fechar aqui logo. Já tá bem grande. Tá bem, já tá bem, doendo, né, Alex? Opa, não, digo. Já começou a sangrar. Eu queria ter visto a Shuri de Ironheart, cara. É, nem eu não esperava por isso, não. É. Eu fiquei torcendo pra ela virar Ironheart em algum momento. Mas a gente já viu no trailer que ela foi instalada, então não tinha como. Ah, mas sei lá, cheguei aqui e o Stark... Toma aí, que fiz pra você. O Stark da armadura pra todo mundo mesmo. Mas nunca viu ela na vida, pô. Isso. Vai dar logo. Eu gosto de sonhar. Pô, mas deixa, imagina, caso ela, no filme futuro, uma armadura de Vibranium. Nossa, seria... Tem que trabalhar essa tecnologia pra filha do... Aí, não, tá. Aí não tem, tem que ter um inimigo, cara. Que tipo, que inimigo que vai... Tem como. Mancho. Né? Garra sólida, tá vivo. É massa isso. É, tá vivo. Só que já morreu. Ah, o Garra Sônica. Não, é o Garra Sônica. O Sônica tá vivo, cara. Não, antes é que está morto. Não, o ator tá. É o Garra Sônica. Ah, tá vivo, mas. É porque eu confundi com o personagem do Michael B. Jordan, que é o Killmonger. Ah, maconha, que é que dá. O Killmonger que tá vivo. Mas é muito foda isso que eu acabei percebendo também, que tanto a filha do Homem de Ferro perde o pai nova, quanto o próprio Homem de Ferro perde o pai novo, né? Então, se for ter esse Champions, sim, né? Essa HQ merda que o pessoal baba o ovo dos heróis. E se tiver isso, mano, vai ser um puta também exemplo de construção pro personagem, tipo de... Ou não, aí vai, sabe, chegar essa menina, ela vai estar igual o pai, vai começar a parar dela pegando um monte babaca de moleque lá, sim, ela vai estar lá pegando um monte de moleque, vai ser... Isso é que o Stark maravilhoso. Aí, mas ainda tem a questão da Miss Marvel, podia ser a minha Califa. Tá. Meu Deus. Ela tá pode nova ainda. Vai ser. Sonha. Vai ser. Vai sonho. Dar certo. Eu sonho na minha cabeça. Do... Tipo, na cabeça do meu pau. O louco, bicho. Calma. Mas vocês conhecem outra atriz que podia ser? Eu não conheço. Pra mim é Mia. É. Eu vou ver. Ai, Mia, cara. Quando chegar. Não, pô, mas a Miss Marvel é criança, aqui, caralho. A Mia Califa tem cara de criança, velho. De adolescente. Ah, não. Ó, só tá piorando. Meu Deus, Lucas. Por favor. Só... Pelo amor de Deus. Não, de adolescente. A gente percebeu que é o... Que é adolescente de Malhação, né? Com 40 anos. Exato. O Sapão está assumindo, né? Tá assumindo o controle do Lucas. Ele não saiu do fake do Sapão. Da puta. Era ele sempre todo que tava retweetando. Que... Exato. Ele pegou a conta do Sapão, né, bicho? Ele tá usando. O Sapão morreu, eu sou o sucessor dele. Exatamente. Legal, mas né, foda também que eles pegam a manopla e querem levar pra... Porra, pro reino quântico, né? Pra na Havana. Lá, né? É, devolver, tá. Aí que aparece a banda do Luiz, né? Com a buzininha dela. Você acha que engraçado? Eles precisavam daquele mapa, daquele GPS quântico lá, não precisavam? E, tipo, o Homem-Formiga tava com o GPS quântico, com as partículas PIN pra voltar, tudo direitinho ali, porque ficou muito claro. Ah, se alguém tem, era ele, né? E outra coisa, cara... É incrível, né, bicho? Não tem gerador que, cara, não tem gerador que consiga competir com a bateria de uma van, né, bicho? Bateria de Moura. Né, caralho, mas você já viu, cara, mas aquilo dali ficou, você não viu o motor de um Fusca também, se fosse questão de andar em terreno, o carro não morrer. Tu pega o motor de um Fusca, aquilo dali é mais poderoso. Cara, mas o reator do Tony Stark também, né? E é o do tamanho de uma mão, sei lá. Então, reator do Stark é feito de motor de Fusca. Um negócio que eu parei pra pensar aqui também, que eu tô quase esquecendo, eu vou lembrar. Ai, Jesus, não acredito que eu vou esquecer isso. Esqueci, Alzheimer vai, da PEG. Tô louco. É. Alzheimer da foda. Na cena da luta ainda? Ouvi, né? Não, era outra coisa. Deixa, pode continuar aí, galera, vai. Coitado. E é porque a gente ficou todo mundo... É que eu tô dando batendo sono. Aí o doutor Estranho faz o sinal do Tony Stark, é esse momento. Cara... Uma hora com essa parte do Doutor Estranho também, eu fiquei meio assim, hein? Porque, porra, o Doutor Estranho podendo congelar a porra da água, fica fazendo ventinho pra bicho. Eu fiquei esperando lá, amor. Vocês já pensaram se o Doutor Estranho... É porque ele pensou na probabilidade que ele tava... Provável, né? Aquela ali era a única forma, tal. Aquele negócio Aí, vocês já pensaram se, na verdade, tinha a chance do Doutor Estranho usar a manopla e ele sacrificar? Tinham dois futuros? Ele sacrificando, o Stark sacrificando? Aí ele chega pro Stark, então, meu amigo. Só tem uma chance, é você morrendo. Duvidar, nem aquilo era, velho. Nem o Stark morrer era realmente a coisa, tá ligado? Vai que. Não, tipo, porra, não era isso, não, cara. Exato. Você morreu à toa, cara. Não, era só pra usar uma das joias, cara. É, caralho, era só pra ter usado a joia do poder e mandado pra puta que pariu. Ou não, era pra ter seguido o plano do Rhodes, cara. Era pra ter seguido o plano do Rhodes. A gente volta pro tempo e mata o bebê Thanos. O soco que o Thanos dá na Capitão Marvel com a joia do poder, velho. Isso, era só fazer a mesma coisa com o Thanos. Eu fiquei imaginando ela dar o gritinho do Pateta, né, indo lá pra longe, assim. Uau! Não, o maneiro que pararam ele usou de usar, uma joia, né? Contra a mulher e a mulher não perdeu a batalha. Isso que eu achei maneiro. Ei, não, ela saiu da batalha, porra. Mas ela não perdeu. Fora, né? Ela não perdeu, mas ela virou a carta fora do baralho, pô. Sim, sim. Eles pararam de usar esse grito. É tipo Dragon Ball, ela saiu do tablado, ela não perdeu, cara, na porrada. Ela fez tablado. Ela faltou naquela cena, pra gente não ficar reclamando, era ela ter, tipo, ela ter ido pro espaço, tá ligado? Tipo, pega a manopla, trava a mão do Thanos e vai pro espaço, cara. Exatamente. Ah, não, isso aí é muito Shiryu com o Cavaleiro de Capricórnio. Calma, eu vou concluir, calma. Nem que o Thanos conseguisse, durante o voo, pegar a manopla, sabe? Pegar assim a É Homem de Ferro contra o Monge de Ferro no primeiro filme. Exato. É uma referência clássica ainda, mano. Monge de Ferro. Aí ele caiu depois, aí pegava de novo a joia, tava com a joia do poder na mão, aí quando ele caía, ele botava a joia, e aí o Tony Stark aparecia, saca? Acho que ficaria mais incrível, sei lá, ficaria mais legal. Agora ele joga ela na puta que pariu, da joia. Agora eu não entendi, o poder dela não devia ter reagido, não? Lembrei que eu ia falar, caralho. Desculpa interromper, Alex, mas é que, tipo, eu não lembro qual foi o filme, não lembro se foi nesse, que o Tony Stark dá um esporro na galera falando, tipo, caralho, vocês tentaram me impedir de usar as armas que eu queria, minha tecnologia, qual é o... Foi, mano, a gente falou isso no começo do cast. Poder chegou na Terra. Foi, exatamente, esse foi no Endgame mesmo. E, tipo, eu fiquei pensando aqui, quando vocês estavam falando da manopla, que o jeito que a tecnologia é usada, né, é um ponto também um pouco mais além do cast, já tá corrido, mas tipo, o ponto você guarda ou tenta destruir uma tecnologia desse tipo, que dá muita oportunidade de coisa, é produtivo ao mesmo tempo não, porque vai que surge um Galactus da vida, né? E você já destruiu a buceta da tecnologia. E aí, como é que faz? Então, tipo... Na mão de quem... Literalmente, na mão de quem que essa manopla, tipo... Sabe, eu fiquei pensando nisso durante. Você... Eles destroem, cara. Mas, ó, eles destroem mesmo? Eu não lembrava acho que, disso. Se você parar pra pensar, se destruírem, o único que tem meio que é que dá a entender, pelo menos, o único que tem o projeto é o Tony Stark, né? O Tony Stark. Não, e que dá a entender também... Que essa manopla que ele construiu não é tão boa quanto a manopla que o anão gigante construiu. Exatamente. É tipo, porque... você vai no caminhão e você compra aquele fone de ouvido por R$5. Ele fica Mas até porque é a, é a manopla do infinito, né? Então, tipo, é um negócio feito para, essas joias, uhum. Não é uma tecnologia, não dá pra emular a magia. Tanto é que o Thanos consegue destruir as joias. Sim. Usando a manopla magia do simulator. Infinito. É. Ele fica meio estragado, mas tudo bem. É manopla simulator. Uma coisa que aí é uma coisa que é uma falhazinha que eu acho, uma falhazinha de roteiro, é que, tipo, a maga lá, a anciã, né? Achei foda. Ela explica lá que a linha do tempo, as joias são super importantes, né? E o que a gente conhece como tempo se baseia no fato das joias existirem, né? Nesse universo e tal. Mas quando o Thanos destrói as joias, não era pra tudo ter ido pro caralho, não? É. Se elas são o fio condutor da realidade. Metade das joias, tá ligado? Tipo, saca? Ele explodiu com tudo. Sumiu todas as joias. Vai fazer o quê? O fio condutor da realidade foi destruído. E aí? Que aí? Fumar. Que acontece? Entendeu? Tipo, como é que se explica isso? Eu acho que esse é o maior furo de roteiro do filme em si. Ele é muito competente em prender nossa atenção, ele é muito competente em explicar a questão da viagem no tempo, né? Que ela, ao mesmo tempo, ela preserva os filmes anteriores da Marvel para não sair mudando tudo que a gente já assistiu, né? E também mantém o nosso conhecimento da cultura pop, digamos, em relação à viagem no tempo, né? Mas aquela explicação da Marvel anciã, de que as joias, elas tecem o tecido da realidade, se você tira uma delas, cria várias reações, né? As joias, elas são o condutor. Se eu destruo as joias, todas elas, o que acontece? Pô, tipo, sabe? Quem vai controlar? Ah, mas nos quadrinhos. Mas naquela realidade era o destino das joias, né? Sim, nos quadrinhos, pelo menos. Me corrija se eu estiver falando merda, mas pelo meu conhecimento básico que eu tenho de Marvel, é que, tipo, por exemplo, no desafio. O Alex leu o Desafio Infinito. Que cada joia tá com uma pessoa tipo foda, né? Tem uma que tá com a Harlock, tem uma que tá. Eu acho que tá com a Harlock. Tem outra que tá com aquele cara do Guerra Secretas, que é o. Que até aparece Beyonder. No Thor Ragnarok. Não, tá. Que até aparece no Thor. Não, não é o Beyonder, não. Que aparece no Thor Ragnarok, o. O Jeff Goldblum, como é o nome dele? Colecionador. O personagem. Não, é o irmão do colecionador. É o Grandmaster. Grandmaster. Tipo isso, e cada. Eles meio que, tipo, dominam o poder e. Sei lá, vai que nesse filme dos Eternos eles explicam isso, que não necessariamente as joias, mas sim, tipo, uma força além. Vai ser os meio Eternos, merda, né? Mas. Podia ser, né? É. Podia ser os Eternos, né? Sim. Dá pra explicar. Dá pra retconizar, mas no filme me pareceu uma. É, a gente pode usar Esfera do Dragão no lugar também. Sim. Mas é exatamente isso. Caralho, o universo perfeito criado na Marvel por 10 anos, aí eles vão ter que começar a criar retcon, a criar outra solução que o pessoal vai começar a reclamar de. E comparar com o universo Marvel anterior, eu fico pensando muito além. Eu acho que é um pouco de ansiedade. Mas. Eles vão ignorar tudo. Eu acho que vão seguir normal. Tá? Exatamente. Aí o pessoal vai começar. Eu fico pensando que o pessoal vai começar a criticar o universo da Marvel, vai começar a cair. A partir desse momento que eles tiverem. Que se eles não se desvincularem totalmente do que aconteceu, vai surgir muita brecha. E o que eu gosto de chamar de. Não, muita gente que faz crítica, mas eu não acho crítica. Eu gosto de chamar de frase de crítica, que é tipo gravar uma. Tipo, como a Net faz, tipo, gravar, dá uma frase assim bonita e tipo, tipo, deixa eu pensar aqui. É, tipo essa, tipo a que eu falei do Watchmen. Que não. Se for pra colocar outro nome, não bote Watchmen, já que é outra história. Tipo, sabe, você só coloca uma frasezinha assim pra. Não sei se é muito específico uma isso, frase, mas. Uma frase de efeito, né? Você bota frase. É, tipo uma frase de efeito pra praticamente carimbar a crítica, como se fosse meu Deus, e não desenvolve. É tipo isso. Eu fico vendo que isso pode dar muita brecha pro universo. Marvel às vezes acabar. Usar palavras difíceis, né? Quando você não tem um argumento válido, né? Sim. Quando você não consegue desenvolver o argumento. Exato. Aí você faz uma frase ali. Com entropia. Exatamente. Com entropia, né? Uma persuasão bem contemplativa que denota. Mas eu fico pensando muito nisso. Que eu acho muito bom. Eu acho que. Eu tô basicamente adiantando um pouco a minha fala, mas se o De Volta Lá não realmente definir essa questão do multiverso, só for uma sacanagem do mistério pra. Aí eu tô apostando nisso, hein? Pode ser as duas coisas, gente. Pode ser que eles descubram o multiverso na cagada. Tipo, um carinha falou no passado, ninguém deu tanta bola e realmente existia. E pode ser filme, isso, né? Naquele filme do Thor 2, aquele, o professor do que gravou Ninfomaníaca, ele tá falando sobre o multiverso. Tanto que aparece o universo, né? meio é engraçado que dele. É engraçado que a joia da realidade no filme do Thor 2, foi legal o Lucas ter puxado o Thor 2, é que a aplicabilidade da joia da realidade no Thor 2 do é éter, totalmente, né? Diferente, né? Isso, é totalmente diferente da aplicabilidade dela em Guerra Infinita, né, cara? Thor 2 é muito merda, né? Porque no Thor 2 ela abre pra outras realidades, né? Outros mundos. E aí, ali em Thor 2, são outras realidades, no tipo de as outras, como é que falou? São os outros, as outras instâncias da realidade, né? Outras instâncias no sentido de que, seguindo a mitologia nórdica, né? Tem tem a Terra, tem Asgard, aí tem tem Valhalla. Valhalla, tem o mundo lá dos gigantes de gelo. Congelados. Ou seja, são essas as realidades, né? Naquele sentido ali, né, do Thor. E aí eles tentaram lá dar uma retconizada, algemuraram lá, que a joia da... O éter, né, que a joia da realidade era, na verdade, que eles criavam, né, ilusões, né? A percepção, né, da realidade. A percepção, exatamente, a percepção da realidade. Aí, o Drax virou um espiralzinho. Isso, exatamente. Então, assim, ela meio que retconizou, mas fica mesmo parecendo em Thor 2, que é em mundos paralelos, né? Em outras realidades, mais de uma realidade. E no próprio do De Volta ao Lar, vai ficar muito datado o podcast a partir de agora que a gente tá falando, e no futuro o filme já vai. Mas aí vai explicar direito, mas, velho, tipo, eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, esqueci o que eu ia falar. Vamos ver se a gente consegue concluir. Só eu quero agora que vocês me digam somente a nota de vocês. Vai começando aí pelo Bordo. Vai, Bordo, manda a tua nota. Cara, eu dou uma nota. Ah, velho. Quando eu saí do filme, eu falei, caralho, é o melhor filme da história do cinema. E eu fiquei, eu acho. Mas Guardiões, ó, mas Vingadores, eu acho. Cara, é um final. É literalmente um final perfeito. É além de. Cara, quando o filme termina com a trilogia, termina perfeitinho. Tipo, Planeta dos Macacos novo. É maravilhoso. Você fica com a sensação incrível de caralho. Tá aí, eu fiquei 7 anos vendo a buceta de universo ser criado pra terminar de maneira perfeita. Mas esse filme não é 3 filmes, sabe? É um universo, literalmente tudo. Você criou um conceito dentro do cinema, você inovou, até revolucionou o que se conhecia de você acrescentar, mas claro que existia um negócio de cena pós-crédito, mas não tanto assim de um cliffhanger, como é que é a palavra? Que realmente, tipo, faz efeito no outro filme, ou cena besta que faz uma diferença em uma conversa, uns Vingadores no McDonald's tomando um café, que pode parecer piada, mas tipo, é muito além disso, sabe, velho? E eu fico imaginando assim, eu tenho que rever esse filme mais vezes pra perder essa opinião. Pode até ser extremo, mas eu acho, velho, acho não é o melhor, porque é foda você falar o melhor filme, que sendo que pode vir outras oportunidades do futuro. É o que o grande John Carter sempre falava, o Ian, que não tem como você definir, tipo, basicamente qual o melhor filme da sua vida? Não tem ainda, vai existir, porra. Mas por enquanto, até agora, eu acho Vingadores uma obra de arte, mancho. Dou nota 10, sem titubear de nenhum jeito. Apesar da falha, tem muita gente que critica quem critica, falando que por que você vai criticar negócio de furo de roteiro? Vê o filme isolado, mas você tem que criticar mesmo, porra. É uma obra, assim como obra de arte, tipo, não foge de crítica. Do mesmo jeito que a obra de arte, tipo, tendo crítica, você pode dar uma nota 10 do mesmo jeito, sabe? E questão de nota. Isso aí é tentativa de salvaguardar como esses caras gostaram, né? Eu penso que... Exatamente. Não, vou aqui salvaguardar aqui a minha opinião, né? E o meu gosto, quanto eu gostei dessa obra, dizendo que vou criar mecanismo, né? Vou criar vários argumentozinhos que fazem com que eu deixe protegida, né? A minha opinião e o meu gosto com relação àquela obra, né? Exatamente. Ou fazer você diminuir sua nota. Tipo, é claro que tem crítica, mas sua nota, tipo. Muita gente fala de questão de. Muita gente fala de critica nota. Olha isso, criticam nota por. Não tem como definir sentimento. É claro que não, mas. Mano, é uma nomenclatura. Se eu parar pra pensar, é uma nomenclatura, velho. Tipo, dá uma nota. Ela torna quantitativamente a algo qualitativo. Ela transforma em quantidade, que a gente pode mensurar, certo? Algo que é fale algo que é subjetivo, né? Sim. Ou seja, pra mim é válida porque ela torna em quantidade de 1 a 10 ou de 1 a 5, 4 estrelas ou 5 ovos, o que eu senti com relação àquele filme. Ela reduz, né? Reduz, ela resume. Mas não reduz pejorativamente, né? Não, ela reduz pra uma quantidade, né? Ela reduz pra um número significativo, né? Que representa o máximo. O que eu achei daquele filme, né? Exatamente. Tudo que eu achei daquele filme, que eu gostei. É um termômetro, obra, porra. De arte, né? Do filme, livro, enfim, jogo. Eu acho interessante dar outra, assim, acho importante. Tua nota é 10? E se for 10, Nota 10, e quem também me conhece sabe que eu dou nota técnica. Nota técnica também dá nota 10. Mesmo com. Tem. Sim, ele é até desfile de escola de samba. É porque. Agora, você pode criticar a nota técnica, tipo, tudo dá pra criticar, mas. Pai, nota técnica eu não dou 10, não, dou um 8,5. 8,5 por causa do. Notas, sabe? Só que o bolo tá puxando meio. Mas. Vai, Lucas, diz a tua nota aí. E justifica. Cara, minha nota é 10 porque eu assisti Homem de Ferro 1 quando eu tinha 9 anos e foi fechamento disso. Também. Foi o fechamento que foi conseguindo pegar. Tinha 8 anos quando eu vi. Tá, pegou pra mim, eu me lembro como se fosse hoje, meu primo chegando na minha casa com DVD, ele pegou na locadora Homem de Ferro pra gente poder assistir. Então, uma parada que conseguiu. Foi o seu Harry Potter, né? Praticamente, cara. Foi o meu Harry Potter, foi o meu também. É 2008, né? É, tipo assim, conseguiu pegar o Lucas criança até o Lucas de agora. Eu com 20 anos, conseguiu ter esse efeito pra mim. Conseguiu encantar aquela criança, conseguiu encantar esse burro velho aqui. Então, pra mim, é nota 10, não tem o que dizer. Fechou o ciclo. Ah, eu vou dar 8,5. Como filme, assim, né? Eu acho até que o Guerra Infinita é melhor. Tem outros do universo Marvel também que eu acho melhor. Mas como projeto, eu acho ser precedente também no cinema. Coroa um negócio sendo redundante sem precedentes. Eu acho que por mais que façam melhor depois, não vai ter esse fator de ineditismo que vai causar tanto impacto. Então foi um negócio, eu acho que histórico. Eu acho que vai ser algo meio parecido, comparando assim, né, com aquele desenho da Liga da Justiça Sem Limite, que é um impacto, né? Um impacto muito grande, né? Numa geração inteira. Né? E não necessariamente o último episódio da segunda temporada é o melhor episódio, mas teve episódios melhores antes que levaram até ali, mas foi uma conclusão muito apropriada. E inclusive a fase 4, eu imagino que seja também a última temporada, a temporada 3 da Liga da Justiça Sem Limite, que passou o clímax e ainda teve mais uma temporada, sabe? Sim. Eu acho que vai ser mais parecido, sabe? Então nesse. É isso, cara. O filme 8,5 é muito bom o filme. Eles já fizeram coisas melhores, mas ele fecha um negócio, ele dá um sentido de completude, que também é muito raro, né? Que nem o Borgo falou em trilogias, né? Que fecha bem. Esse fecha bem nem uma trilogia, 22 filmes. Então, fica coisa, aí. Cara, eu vou dar 9,5. Essa parada que eu falei mais cedo, né? Esses pontinhos pequenos aí me incomodaram bastante, mas como, de forma geral, eu assisti uma segunda vez pra poder assistir ontem, fui fazendo uns... Você foi na China, né? Foi na China ver agora, né? Passagem tá barata. Aí, eu acho que é Japão, cara, entendeu? Mas enfim, não sei. Mas enfim, eu sei que tem kanji ali, né? Sei lá, enfim, tudo pra colar, aquele lado de lá. Então, alguns apontamentos no Twitter e tal, algumas piadinhas. E cara, o filme continua muito bom. Tipo, melhorou pra mim na segunda vez que eu assisti. Na primeira vez eu acho que eu tinha dado um 8 também, 8,5. Tava na mesma nota do 4. O que o Borgo falou é muito verdade. Tipo, a nota muda conforme você vai passando o tempo, se rever. Pode ser que mude, pode ser que se pegue pensando. O filme cresceu no meu conceito, né? A minha opinião sobre o filme cresceu. A minha nota pode ter crescido, tá? Do rever. Eu tinha dado um 8,5 na primeira vez que eu vi no cinema. Na segunda vez, putz, cara, o filme é sensacional. Simplesmente sensacional. É um filme, assim, que os personagens, os acontecimentos, os diálogos são muito fortes. O tempo todo, antes da ação, e até, por exemplo, na morte da Natasha, que a gente não falou aqui, né? Mas é uma cena impactante. Os atores estão o tempo todo com os olhos marejados, né? Com os olhos cheios d'água. E são cenas dramáticas que funcionam, que pegam você. Assim, e as cenas de ação, elas são muito bem coreografadas, elas são muito bem executadas, né? Mas eu acho que quando você vê a primeira vez, vez que você vê a segunda vez as cenas de ação, elas já perdem o brilho, sabe? Elas já perdem o brilho, já perdem aquele primeiro impacto. É foda pra caralho, mas não é a mesma coisa de ver a primeira vez que gera aquele impacto, né? Você já entra no ramo comum. Já você já assiste na perspectiva do Doutor Estranho, né? Sim, justamente. Verdade. Já sabe o que vai acontecer, né? Mas quando você, por exemplo, olha a questão do drama dos personagens, né? Toda a personalidade deles, toda a construção, todos os diálogos, você revê nesse filme específico, quando, pelo menos pra mim, o filme ele ficou mais abrilhantado, ele ficou mais bonito. Porque eu notei certas conduções, né? Certas conduções de personagens a certos atos, né? A escolha de por que pra Vormir foi a Natasha com o Clint, por que a Natasha, ela tinha que ser ela que tinha que pular, porque o Clint que precisava sacrificar algo importante, né? Pro Clint, a Natasha era a única coisa que era importante ali, e pra Natasha, o Clint não era o mais importante pra se justificar ser jogado do penhasco pra pegar a joia da alma. Então, esses detalhes que fazem, tá? Que a dramaticidade do filme, que tá explicado ali no filme, tá no subtexto, deixa o filme mais bonito ainda. Então, mas em breve vai deixar de ser subtexto pra ver o filme solo da Viúva Negra. É, sim, no passado, né? Mas esse foi no passado. Eu tô falando assim, daquele contexto no filme, saca? Tipo, quando você vai assistir a segunda vez, você entende que a Viúva Negra, ela precisava se jogar, porque o Clint precisava jogar ela, porque ela era a única coisa de mais importante que o Clint tinha. E o Clint não era, entre aspas, a coisa mais importante que a Natasha tinha pra sacrificar, entendeu? Porque ela tinha os Vingadores como um todo, entendeu? A equipe que ela fazia com que... Ela acabou se apegando à equipe, né? Como ela era o fio condutor da equipe, ela era a líder da equipe ali, né? Coordenando o Máquina de Combate, né? Mas ela não tem essa consciência, né? Acredito que tenha, viu? Então por que ela tentou se jogar? Então por que ela tentou se jogar? Porque ela... Outra coisa... Porque tem duas coisas também, cara. Porque uma... Primeiro que ela entendia que ela era ela entendia que ela era pro Clint algo muito importante, né? A única coisa que ele tinha, digamos assim, né? E ela queria que ele tivesse a família de volta, né, cara? Ah, não, eu falei o contrário, né? Ele que não sabia disso. Isso, ele que não sabia, entendeu? Tipo assim, ele não tinha consciência de que a Natasha, ela tinha os Vingadores como algo que fosse mais... Era porque pra ela era o geral, entende? Que era mais geral pra ela, era o geral, né? Era o... Mas era o... ela podia ter falado isso pra convencer ele, né? Sei, cara. Se você jogar, não vai adiantar nada, porque você não é a pessoa mais importante pra mim. Podia cortar o coração dele, ele ia ficar... Aí ele podia atrapalhar, porque ele podia dizer, seu filho da puta, pois se joga. Aí ela se jogava e não dava nada. Então vai pra porra. Aí ele não ia estar sacrificando porra nenhuma, tá ligado? Ou poderia ser aquela... Poderia ser aquela sketch do Monty Python pra ver quem é o mais lascado. Aí fica um testando que é o mais lascado pra ver quem que tem que morrer. Sabe o que eu queria ver? É o Capitão América devolvendo a joia e reencontrando o Cabelo Vermelho. Nossa, todo mundo, né, cara? Todo mundo queria ver essa cena, né? Tipo, porra. Aí começa uma luta. Round one. Fight! Ou não, o Caveira tá com pano na cara. Eu te conheço. É que não, nem... Eu sou papadista, é muito comum. Os Miseráveis, quando encontram os Thénardier, o Jean Valjean, encontra os Thénardier de volta tudo fodido, aí fala você, seu filho da... Referência a um grande livro do Victor Hugo. A Russell Crowe, então, né? Então, minha nota aí é 9,5. E eu fiz aqui a média rapidinho. O Socorro faz outro. Tá. O Socorro faz o policial. Faz o Javé. É o Javé. Então a média do Vingadores aqui no cast ficou em 9,5. Acho que é justo. Vocês aceitam? Então sua opinião não serviu pra nada. Né? Tô brincando. Não mudou a média? Não, não mudou não. Na verdade, assim, 10, 8,5 e 9,5 deu 9,5. Na verdade, minha opinião foi soberana, rapaz. Essa divisão tá certa, né? Eu acredito que sim. É, então. Eu sou de uma. Média assim, gente. Ó, a gente soma tudo. Na matemática pro jovem de litrão, que... É, o jovem do Bolsonaro, desculpa, que tem que aprender mais matemática. Tem que aprender mais matemática. Tô brincando, pô. Isso é top, é top. Pois é, então assim, só pra concluir, vamos concluir aqui o cast falando um pouquinho só sobre o enterro do que é que vocês acharam aí. Já demos a nota, vamos fechar com o fechamento também do filme, né? O enterro do Stark, a falta do enterro da Natasha. É isso que eu queria falar. Ela devia ter tido pelo menos aquele funeralzinho viking, final, quando o pessoal tá triste, cara. Sim, aquela lembrada, né? Aquela lembrada, né? Ó, esse tufo de cabelo aqui é dela. Pô, o Gavião podia pegar uma flecha flamejante, acender no barquinho ali, isso, uma fotinha dela e pronto. Queimar o cordão. Ia ser bonito. E também o final do Capitão, né, cara? O final do Capitão. Eu acho que o filme fecha perfeitamente com o Capitão lá dançando lá. É fantástico isso. Fantástico. Fala aí, cada um deixa aqui. Vocês falem à vontade. Podem começar. Acho que faltou pra viúva ter algum objeto que identificasse ela, né? O cão. A aranha. Aranha. Ela tem um pingente de aranha? Não sei, mas. Black Window, né? Porta aí. Não, mas tipo, se ela tivesse um... Não, porra. O braceletezinho dela que ela usava lá. Pô, mas é uma arma, né? Vai ficar aí com ela. Né? Deixa uma PP9, né? Uma arma automática assim no barquinho. Olha, Russo, tinha que ser uma foice e um martelo. Putz. Tocar o hino da Internacional, né? Exatamente. É a foto do Putin. O Putin tem camisa montada num urso. Com a Natasha. Moral, eu queria muito essa camiseta, velho. Eu não acho. Eu acho melhor fazer o funeral no 22º filme do que no segundo, né? Que nem o Schneider. Pronto, aí é que tá. Eu acho que talvez... Eu pensando aqui, né? Teoria, né? Teorizando. Talvez façam o filme dela como flashback, entende? Tipo, é o enterro da Natasha, tá lá o Clint, aí começa a lembrar um pouco e vai fazendo, remontando que era a Viúva Negra e tal. E aí vai contando a história dela, né? Como flashback, enquanto que tem aí um pouco do Gavião e do pessoal ali, do Hulk. Até pode botar o Hulk pra ter aquela coisa deles fazendo funeral, saca? Outra coisa. Já apela, que já apela pro filme, né? Do Endgame, né? E já dá aquela dramaticidade, né, no filme. Tá? Será que o funeral dela não foi depois do Stark que a gente não viu? Foi tipo assim, Stark 4:30, Viúva 5:00? Pode ser. Finalzinho. Pode ser. Finalzinho ali. A gente não pegou, o pessoal tava indo pro carro pra poder como? Ia chegar no que era outro cemitério. E, mano, eu acho... Ó, o negócio que... Velho, foi o segundo momento que eu... O funeral dela, na prática, é na doca ali no laguinho, né? Que o Hulk joga a cadeira na puta que pariu. É verdade. Essa parte é muito triste. Sobre a morte. Triste, ó, pô. Sobre a morte do capitão, ó, do Homem de Ferro. Eu acho que foi o momento que eu chorei de... É um negócio besta, porque eu vi o pessoal falando, eu chorei 2 vezes, chorei 3 vezes, e eu fiquei, caralho, não vai acontecer isso comigo. Eu tô com muita expectativa, mas, sei lá, tipo, chorar esse ponto. Mas a morte do Homem de Ferro foi um negócio que me marcou. Eu não sei porque, eu só sei que eu comecei a... Mano, eu tava a galera do lado, né? Só que eu não queria, tipo, eu tinha falado e não queria passar de hipócrita. E aí eu fiquei, tipo, meio mexendo o corpo, assim, sem fazer barulho, tipo, a barriga e tentando parar, mas eu quase chorei de solução. Eu literalmente quase chorei de solução na morte do aquela mensagem. Eu achei tudo tão clima passando assim pra cada um. E mancho, e olha que momento! Tipo, é um momento que tava um monte de herói que eles passaram pela batalha, não conseguiram dar um oi direito um pro outro, que tinham que lutar por um negócio em comum. E tipo, já acontece isso. E aí eles ainda terem aquele 1 minuto de silêncio, ainda sem se falar. Tipo, Nick Fury não volta a falar ainda de boas com a. Com a capitã, e eu acho tudo muito foda nesse enterro, velho. Muito foda mesmo. Será que o Thor que organizou, né, o funeral viking? Podia ter sido. Brincando. Mas é pra DC aprender a não matar o Superman no segundo filme? Olha aí, ó. Nossa, eu acho... Caralho, mano. Tão justa a comparação, mas é tão válida. É, né? É necessária. É uma construção decente dele primeiro, antes, né, cara? Nossa, é tão justo. Então, eu falo assim, injusto porque no sentido de, caramba, a Marvel fez tudo tão direitinho, sabe? Quando você olha em retrocesso, né, vê ela apostando nos filmes dela, deu um resultadozinho bacana, ela... continua, né? Ela não tem aquela pretensão. Exatamente. Que eu acho que é mais importante. E aí você pega a DC e pega a Marvel, e a diferença é que a Marvel não tem pretensão de nada, cara. Ela não quer ser filmes, fazer um cine arte, sabe? Ela usa o cinema pra contar a história dos heróis dela. E ela usa os artifícios cinematográficos do jeito certo. É pra convencer, é literalmente pra ganhar dinheiro. Escancarado pra ganhar dinheiro. Justamente, ela não tem uma pretensão. Aí a DC vem com a sotaria que ainda tem hoje, com o filme do Coringa, sendo cine arte, uma nova experiência. Isso é foda. Isso eu acho foda. Não, tudo bem. Tudo bem que você tem aqui que. Não fique parecendo que eu tô dizendo. É o filme do Rochard. Filme de arte, certo? Não tem aqui tempo de arte ou algo do tipo, né? Tem aqui. Pra conseguir convencer, né? Exatamente. Eu não tô dizendo aqui que o cara é um herói, um filme de herói não pode ser um filme arte, digamos assim. Entendi. Até porque o cinema, ele já é, apesar de ser indústria, né? Ele já é considerado uma arte por si só. Então, não é arte. Essa pretensão, exatamente essa pretensão do filme, dos filmes da DC de vamos fazer esses filmes sérios, filmes de verdade, vamos fazer um filme pra você, é como se estivesse querendo massagear um ego do fã, sabe, da DC, sabe, a Warner, ela erra muito, ela peca muito nessa putaria dela querer dizer que, nosso filme aqui é pra gente adulta, ele é dark, nossa, ele é esse filme é uma obra do expressionismo alemão. Sabe o que que é? Eu acho putaria, sabe? Marvel não vem num sentido de, não, cara, a gente tá querendo contar uma história dos nossos heróis, a gente quer ganhar dinheiro, a gente vai divertir vocês, tá aí, produto final. É honesto, sabe? Não tô dizendo que seja sem juízo de valor. Só tô dizendo que é honesto, acho mais honesto, sabe? E fez tudo tão direitinho que culminou no que tá aí agora, cara. É um sucesso estrondoso aí, absurdo. Sucesso! Teve gente que eu conheci aqui, teve senhora que eu conheço, assim, da trabalho, de faculdade, da faculdade. Eu pensei que era dos lamentáveis. Não, que foi assistir, cara, com filho, assim, sabe? Senhora de poucos anos que foi assistir com filme, cara. Tem gente que nunca foi, assim, não deve ter sido assistir nada da Marvel até hoje, mas foi comendo o filme porque o hype, todo o bafafá do filme atingiu muita gente, uma quantidade absurda de pessoas, né? E é muito meu bom. Meu plano pros próximos 10 anos é levar meu filho, cara, que não existe ainda. Justamente, que pode nascer a qualquer momento, né? Tá até grávido. Se duvidar já, talvez exista, mas... Mas você não sabe porque ele é de outra realidade. Ou porque tu fugiu. Vai ter o teste do ratinho. Eu não gosto de você, Papai Noel. Mas é, Léo. Muito bom. Mas fala, Pato, eu ia falar e eu acabei seguindo o raciocínio aqui, mas pode falar, Pato, sobre a questão da DC e tudo. É que às vezes ela tá preocupada em deixar o... Sabe o moleque de 14 anos que quer se sentir adulto? Sim, exatamente. E se sente lisonjeado, assim, por ver um... massageado, né, cara? Aquela coisa de nossa, como isso aqui é... Não é infantil, mas no fundo é infantil, porque é feito para um garoto de 14 anos se sentir adulto, sabe? Sim, exatamente. Não é feito para um adulto, sabe? Exato, é super infanto juvenil. E não importa você colocar, referências à acharia, à puta que o pariu, saca? Não adianta, cara. É um produto feito pra ser infanto juvenil, cara. E você tem que ser honesto com o que você quer fazer. Não tô dizendo aqui também, porque que fique claro. Eu não tô dizendo aqui que o cara tem não que ser só assim. Texto, que tem que ser só assim. Tu não tá falando isso. Não tô dizendo exatamente. Você não pode. Nossa. Você pode tirar do contexto e jogar em outro contexto e encontrar uma outra história com aquele personagem. Pode, entende? Mas seja honesto, saca? Seja honesto. Eu fico extremamente puto e ofendido com esse posicionamentozinho, sabe? De rancorzinho, saca? De que nossos filmes ganham Oscars, nossos filmes. Essa é parte de um. De uma questão mercadológica, né? Tão, tão baixa, saca? Tão, tão, tão bobo. É uma concorrência tão boba, né? É uma questão concorrente, né? É porque não existe comparação, sendo que é um universo muito bem melhor desenvolvido do que o da DC, pô. DC tem 3 gatos pingados de filme bom e basicamente. Não, isso. É Shazam, assim, Mulher Maravilha e Aquaman, né? Claro que não. É Superman de 78, Batman de 89. Exatamente. E o TDK. Eita, aí. Fora diferente. Aí, ó. Tu tem que ver mais filmes, Lu. Não, eu gosto de ser jovem de 38, mas... Tu tem que ser jovem que nem o Homem-Aranha. Ser jovem, o jovem cult. Nem o Homem-Aranha. Igual eu. Tem que ser igual eu que usa roupas. Que sai de madrugada e bebe litrão. Mas você não vê tantos filmes como ele. Ali, exatamente. É muito bom. Só tem que ir agora, pra um centro cultural. Só pra concluir, fechamento do capitão. Justo? Justo. Digno. Será que quando ele voltou, ele não ficou dando remédio pra Peg, não? Pra curar Alzheimer? Era bom ele dar o fator de cura, né? Tipo assim, o que a gente vai comer? Peixe. Peixe. Vocês imaginam que quando quando o ele do passado, né? O ele do... Trouxe o veganismo. Peraí, que é meio confuso. Por exemplo, vamos lá. Vocês ficam imaginando que quando lá em Soldado Invernal... O ele descongelado, né? Foi lá visitar a Peggy, velhinha, né? Que ele olha no quadro do marido da Peggy lá. Muito foda essa foto. Essa foto aqui. Aí ela, só um cara aí. Ele tava lá, o capitão velhaco, tava lá escondidinho assim, sei lá, de trás da porta. Sabe, tipo, não posso atrapalhar aqui, eu tenho que ficar quieto na minha. Não, nisso é importante ela ter Alzheimer, porque ela vai começar a falar do Capitão América. Ah, não, ela tá com Alzheimer, ela não fala nada com nada. Exatamente. De repente, lembrei de uma piada, né, que nem era, né? Ela tava realmente falando a verdade. Coitado da pele. Pessoal, eu esqueci. Não, e é um negócio meio Black Mirror, né? Até o episódio que a atriz participa, que ela ressuscita o cara. Literalmente. Né? Literalmente. Ai, como essa atriz é gostosa, né, pessoal? Que caralho, coisa. Ela é nossa senhora. Nossa. Cremosa. Tem uma série com ela que ela é uma. Que ela é uma cara do programa. Acho que é com ela. Não sei se é com ela ou com alguém muito parecida. Eu sei que ela também. Qual que é o nome da série? Porque cara? Tem uma moça. Tem uma moça. Não é com a. Com a Billie Piper? É, porque tem uma moça que é muito parecida com ela. Que fez caralho, até, real. Que fez sim. Até, que fez pô, melhor ainda. Preciso do nome. Fez Doctor Who. Não, que fez também o. A primeira companion do Eccleston. Penny Dreadful, né? Tá ligado? Penny Dreadful, sim. A Lourinha. A Billie Piper. Ela que fez a. Que tem a buceta lá podre. Ela que. Eu achei que fosse ela no Black Mirror. Você tem que tá falando da mesma pessoa? Eu tô confundindo. A do Black Mirror é a Peg. A do Black Mirror é a Peg. Aí a tem Peg. Série. Tem uma série que a Peg faz que tem a Billie Piper também. É essa fera, bicha. E ela do que pariu. Ela apareceu no Capitão, olha assim, trás da puta. Que pariu, bicho. Que é aquilo, bicho. Ó, louquinho, meu. Ó, louquinho, meu. Ela só não ganha da maravilhosa Scarlett, mas, porra, segundo lugar. Ah, eu acho que ganha. Na minha cronologia, ela ganha. Na minha também. Aqui na hora que eu vou no banheiro bater aquela punheta gostosa. Eu gosto. Né? Loira nunca foi meu atrativo. Mas é o nariz de bolinha da é o nariz. Você já viu as bolinhas? Já viu os olhos? Já viu as bolinhas da ele cai. É o nariz de bolinha da Scarlett que dá todo o charme. Mas isso é plástico, né? Bolinha. Você já viu o biquinho de bolinha amarelinha? Tão pequenininho, mal cabia na Alicatel. Caralho, e tem umas fotos dela que ela usa uns decotão. Virou caralhinhos voadores podcast. Voadores. Chama o Matuza. Chama o Matuza aí. Meu sonho. Tá aí, eu vou falar agora. Meu sonho. De Vingadores? Porra, meu sonho. É pra eles fazerem um paródia pornô de Vingadores, aí eu quero ver. Mano, meu sonho é gravar um podcast com a galera do Caralhinhos, viu? Aí fala aqui. Aí Matuza, Andrei, essa galera aí, se quiserem me chamar, vai ser um prazer. Meu sonho é gravar com o Wikicast, cara. Fazer o cross do Rota com o Wikicast. Pô, dá pra fazer isso aí, o bigode... O Pato tá aqui, ó. O Pato tá aqui. Vai, o Pato que é o, cara, gente boa, o segundo né? Dono do Wikicast. Então nada, o bigode é o podcast do bigode. Time. Falaram que tu tava. Falaram aí não, na é o Keno, porra. É o Keno que tá. Ah, é verdade. O Keno que é o segundo. O sócio torcedor. O Keno é que faz as pautas, né? As ideias do tema. O segundo em comando é o Keno. Vocês têm pauta, eu só chego. Vamos falar sobre isso. Não, é pauta. O Keno fala. Cast sobre tal coisa. Ah, tá meio do sistema. Não, o Keno pega e fala assim, ó. Cast aí, bigode. Não, aí, bigode. É assim que ele fala. Keno é o Silvio Santos mais novo. Keno, ele odiava quando foi. Eu acho que ele odiava quando eu fazia isso. Eu sempre ficava com a impressão, mas eu me desculpa, Keno, me desculpa. Eu repeti aqui depois de anos, me desculpa. Não, foi o Lucas que comentou que achava que ele era negro. Foi, caralho, porque a voz do Kenô. É porque ele é o Bira, né? É o Bira do Jô Soares, né? Que, o Kenô. Mais ou menos. Eu ia dar características aqui do Kenô, mas vou ficar. Vou me ater. Eu nunca sei ninguém que eu imaginei esse cara, só pela voz. Quando, quando eu fui ver, nunca era pessoa. Nunca era parecido. Ah, tu conheceu o Bigode, não conheceu? Conheci. Tenho foto com ele. Todo mundo tem foto com o Bigode. Ô, o Alex, ele falou que vai vir por aqui pro Fortaleza, hein? Bigode? Ele veio, pra... ele veio, cara, outra vez, só que ele não avisou a gente, não. Acho que não. Ele não foi, Fortaleza que ele tava. Ele tava em algum... Não, é, eu até perguntei pra ele. Foi, não? É, era alguma coisa do tipo. Ele até pegou e falou que se fosse Fortaleza, já tinha chamado a gente pra almoçar. Faz tempo. Ah, cara, com certeza. Vamos... Bigode só mostra no Esquimó, cara. Mas, vixe, você já se conheceram, o Borgo e o Sofista? Eu e o Alex, não. É quase... possível. O Alex trabalha que nem um filho da puta. Eu tenho 9 horas de aula por dia ainda, já que eu ainda tô na buceta do... Tô com 19 anos nos cores, ainda tô com... Eu tô na buceta do terceiro ano. Me arrumando na vida agora, parar de vagabundar. Você tá no terceiro ano ainda? Você repetiu? Tô no terceiro. Quanto mano, não repeti. Eu não repeti, mas a merda... Adam Sandler. Eu sou o Adam Sandler. Não, aquele filme. O rei do pedaço com o Ryan Reynolds. Eu achei que você tinha a idade do John Carter. Não, mas a gente tem a mesma idade, 2000. Todo mundo é de 2000. Os mileniais, mas... Não tava fazendo vestibular há 2 anos? Tava fazendo, né? Mas o Ian tem tudo certinho na vida dele. Fez escola particular rica, eu não. Eu fiz escola de bairro que inventou de ter infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, infantil 5. Tive creche, demorei pra entrar na buceta do primeiro ano. Aí atrasei e resultado, tô com 19 anos e ainda tô no terceiro ano. Ah, entendi. Caraca, mano, vocês são mais velhos da sua turma, né, não? Pior que não, tem um cara com 20 anos. Tipo assim, eu só estudei com o nego mais velho quando eu fui pro primeiro ano. No primeiro ano eu tinha 14 e o pessoal tinha 18. Tem um cara da minha sala que tem 20 anos, ele foi pra escola militar e ficou um ano triste porque foi expulso, aí voltou. E tem aquele esquema de escola profissionalizante também, né? De só conseguir entrar no partido do primeiro ano. Aí tem isso aí, foi um... Mas não é a minha vida o podcast, né, galera? Vamos seguir que isso é uma tristeza. O Ian acha que eu repeti até hoje. A gente deu uma. O Ian fala até hoje que eu repeti de ano, mas não. É só a pobreza mesmo. Boa e velha, né? Luta de classe. Beijo, colégio, espaço infantil. Bom, beleza. Acho que dá pra encerrar agora. Alguém tem recadinho? Vou deixar aqui aberto agora o recadinho por chamar na ordem. Aí vocês dão um recadinho de vocês. É Borgo? Ah, cara, basicamente não tenho nada não. Anos sem participar de podcast. Tô muito feliz aqui. Me sigam lá no Twitter que eu não tô postando mais nada. Mas é lá, arroba Borgo Reversador. De vez em quando dou retweet alguma coisa. Não vou passar. Quase que eu ia passar no meu Instagram pessoal. Não vou passar. Esse é meu medo. Pessoal, boa vida aí, adorei. Viva o orgulho LGBT, viva a vida, escutem música indie e valorizem a cultura do Brasil. Bebam litrão e saiam pela noite. Exatamente. Saiam em centros culturais da cidade de vocês de madrugada, que é muito massa. Dependendo de qual vai ser assaltado. Dragão do Mar. Lucas, faz o teu jabá, bicho. Manda teu recado então, aí. Então, eu queria indicar o Rota de Fuga Podcast. A gente tá no Spotify, tá no iTunes, tá em todo lugar. Isso. Eu tentei falar pro Bigode de cadastrar, ele não cadastrou até agora. Mas é isso aí, a gente tá nessa parada. E me sigam no Twitter, @finder_joesta. E logo minha amiga vai estar aí vendendo artigos de sexy shop. Procurem Quimpri no Twitter. Isso é sério? É. Repete o nome. Que acho que como é que é? Deixa eu pegar a arroba dela certinho. Quem tiver interessado aí... Ai, ela, mas ela só... Ela testa? Ela vai testar. Puta. Mas assim... Ela só vende, tá, pessoal? Não posso gritar, caralho, baitola. Ela manda foto do pezinho? Como é que é? Eu acho que não, mas sei lá, você pergunta. Queen_org. Queen B? Ah, repete. Babaca. @queen_org. Logo ela vai estar com uma lojinha aí, quem tiver interessado. Ah, o sapão podia estar no câmbio. Eu fui extremamente machista agora, me foi. Desculpa. Não, me, todo associando o buchinho ao órgão feminino a coisas. Não, mas agora, é agora, tá muito, agora eu fui muito mais, porque só por ela falar sobre sexo já vai falar. Necessariamente foi assim. Ah, é isso aí, né, galera? A vida é um grande Looney Tunes, um grande pica-pau que é. Caga pro politicamente correto. É pica mesmo. Pato. Ai, o sono, me desculpa. Mas isso aí, valeu aí pelo convite. E shippem o casal Capitã Marvel e Valkyria. Concordo. Manda do iCast aí, Pato. Alguma coisa do. Neo. Sei lá, tu sabe os endereços lá do iCast de cabeça? Assim? Não, não. Rua, ah, já. Botar na rua Chatuba de Mesquita. Ah, acesse lá o iCast. Os Lamentáveis. O Locadora TV. Isso aí. Tá aí, fala todos os parceiros. Rapadura Açucarada. Qual a tua arroba no... Ô, Lucas, só uma pergunta. Tu não tá mais lá no Crazy Cast, não? Tu não era do eu Crazy tô, Cast, eu não né? tô, cara. Eu tô... Não sei, como sinceramente. Né? Crazy Cast é o podcast mais massa da face da Terra. Podcast de galera. Cara, eu fui expulso, aí eu voltei, aí eu não sei qual a situação. O Povo Aranha tá lá? Não, o Povo Aranha é de outro... O Povo Aranha é do HQ Funk. O HQ Fã ainda existe? Existe. Ele fez um post xingando o trailer do Homem-Aranha. Oxi. Mas por que não gostou? Tem 10.5 motivos dele não ter gostado. Nossa. Caramba, foi bem especial. Pato, me diz, diz aí a tua arroba do Twitter, caso alguém que escute o cast Robo Pato Duck. O Pato Duck. Show de bola. E, enfim, vou só fechar aqui, dizendo que escutem aí outros podcasts do Lamentáveis. Eu iniciei aqui um programinha, o Postcast, que é toda semana aí tem um. Preguiça de escrever? Semana, eu tô com preguiça de escrever, exato. É falta de tempo, cara. Sério mesmo. Queria muito escrever os posts e tal. Naquela velha tradicional for blog, né? Que é fracassada pra caralho, né? Ninguém vai mais. Então, tô tentando fazer aí em forma de áudio, né? Postzinho em formato de áudio, explicando, falando alguma coisa. E aí tem também participação da galera, porque eu acho que fazer monocast é chato pra cacete, tá ouvindo? É só 15 minutos, tá, galera? Só 15 minutos dá eu pra. Eu sei. Pra você. Aí tá lá. Pô, eu li errado, porque eu li rápido quando eu tô acordando. Tá lá, podcast, eu vou baixar 14 minutos. O ódio no meu coração cresce. Pô, eu moro longe do trabalho, cara. Eu preciso de dois podcasts de uma hora pra eu chegar no trabalho. Fica aqui um ano. Cara, ó, vou dar uma indicação aqui, ó. Você baixa também o. Do Belo. Pronto, aí já faz. Do Belo. Mais uma já. Bicha. Mais uma bicha podcast. É isso mesmo, procurei isso aí, tá? Então, cara, é como eu falei, tô sem tempo pra tá escrevendo, então fica aí os postcasts, e aí eu boto áudio da galera, assim, de outros membros do da Chegosfera. E da Chegosfera, no modo geral, né? Falando sobre o assunto e tal, sobre a coisa que eu queira falar lá no postcast e tal. E, enfim, assinem os Lamentáveis, é @_oslamentáveis, Twitter, e a gente, e acho que é isso. Peraí, mas valeu, ninguém aqui quero tá agradecer no Spotify? Aí, esse podcast nunca vai pro Spotify. Spotify, porque barrou, o Spotify falou, Dá não, galera, vocês são muito puta. O Spotify saiu da formalidade e falou, não vai dar, vocês são muito buceta. Aí não entramos, cara. É contra o sistema aqui. Exatamente. Eu fui assim. É contra a cultura. É que nem aquela música surubinha, como é? Só surubim de leve, então. A gente foi expulso junto com o surubim de leve no estalo do Spotify. Na verdade, os robôs do Spotify pegaram o copyright da versão da Carmen do Borgo. Sim, aí... Exatamente. Aí não deu. Pra... Não dá pra fazer um podcast só com Darude e Sandstorm, né? Então... Galera, quem isso tá é um desafio? Valeu por ter... Olha aí, ó. Não, Lucas procurem aqui. No Google Darude, Sandstorm e Putin. Mas o meu podcast é cheio de música, cara. É copyright free? Então, amigo, próxima semana vem um comunicado na sua porta. Eu tô há mais de 2 meses, cara. Cobrando, deu um boleto. Polícia Federal. Meu endereço no iTunes tá Chatuba de Mesquita. Olha aí, ó. Botou tudo pro... Realengo 234. Nesse pique. Vou fazer aqui o fechamento. Rio das Pedras, prédio que caiu. Quem? Qual é aquela ilha que tem famosa aí? A ilha da Surubom, que tem até a Suruba? Surubom de... Noronha? Fernando de Noronha. Aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você curtiu o cast, compartilhe com seus amigos. Manda aí abraços e beijos pra gente no Twitter. Se você seguir a gente aí, todos os participantes desse cast, a gente vai ficar muito feliz. Infelizmente, a gente não conseguiu manoplar o tempo pra trazer os participantes do podcast anterior de Guerra Infinita e eles ficaram mortos mesmo. O magia vem com os novos mutantes. É, pronto. Então valeu, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Falou bem, tchau, galera. Tchau. Tchau, xota, tchau, xota, tchau, xota. É, chama, tchau, xololau, né? É xololau. Juntos. Xolonau, é isso? Xolonau, juntos e xolonau. E suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades. Juntos e xalonau. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades. Juntos e shalom now. Oh, oh. Sem isso, você é o quê? Eu sou o Tó, Tó, Tarará, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, Tó, no baile dos Vingadores, eu sou o Capitão Brasil. No baile dos Vingadores, eu sou o Capitão Brasil. Vou chamar tuas inimigas pra sentar no meu fuzil. Vou chamar tuas inimigas pra sentar no meu fuzil. Ó, oh, foi na 17 que eu trombei o Bucetano. Foi na 17 que eu trombei o Bucetano. Prazer, sou homem pica, vou passar pelo seu ânus. Prazer, sou homem pica, vou passar pelo seu ânus. Hoje eu tô tipo Tony Stark, só vou dar o papo reto. Vem no ferro, que o patrocínio é certo. Vem no ferro, que o patrocínio é certo. Hoje eu tô tipo Tony Stark, só vou dar o papo reto. Hoje eu tô tipo Tony Stark, só vou dar o papo reto. Vem no ferro, que o patrocínio é certo. Vem no ferro, que o patrocínio é certo. Diretamente do Federal District, Rigol, Marra e WS no beat. Eu sou o Tó, WS no beat. Meu piro tá tipo Hulk, não deixa ele com raiva. Meu piro tá tipo Hulk, não deixa ele com raiva. Senão tu vai tomar jato de leite na cara. Senão tu vai tomar jato de leite na cara. O Thanos brotou, mas deu meia volta. Thanos brotou, mas deu meia volta. Foi assaltado pelos menor de meiota. Foi assaltado pelos menor de meiota. Hoje eu tô tipo Tony Stark, só vou dar o papo reto. Vendo ferro, que o patrocínio é certo. Vendo ferro, patrocínio é certo. Hoje eu tô tipo Tony Stark, só vou dar o papo reto. Hoje eu tô tipo Tony Stark, só vou dar o papo reto. Vem no ferro, que o patrocínio é certo. Vem no ferro, que o patrocínio é certo. Diretamente do Federal District, Rigol, Marra e WS no beat. Eu sou o Tó,